Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, se acomodem, pois estamos começando mais um episódio do Supremacia Cast. Eu sou Gabriel Lemes de Souza e nesse episódio discutiremos sobre 12 filmes que nós gostamos. Vale atenção que haverão spoilers de alguns dos filmes, principalmente dos mais antigos. Mas a gente vai estar destacando quando estiver falando de cada um deles. Mas antes, vamos comentar algumas notícias. E se você quiser adiantar, é só dar uma olhada aí no post. Espero que gostem. Estão comigo aqui o Delson. Vai dando oi, Delson. Boa noite. Marcelo. E aí, galera. Jean. E aí, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei se vocês viram hoje, estava circulando na internet, uma notícia sobre o Joaquim Barbosa, que ele anunciou que não vai concorrer mais à presidência, né, de 2018, alegando motivos pessoais. Vocês chegaram a ver? Não, não vi não. Não? Eu vi, que bom. Eu não vi. Então era mentira, então. Não era mentira, ele falou que desistiu depois de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal. Ele postou no Twitter, né? A lá, Trump. Eu ouvi que ele ia ser esquivice da Marina. Isso é conversa, né? Eu acho que a Marina... Eu também ouvi falar um negócio assim. Mas, por um lado, eu acho ruim, porque... Acho que tinha que ter caras novas, né? Acho que tinha que aparecer. Era uma outra discussão que entrava em pauta, então acho que... Todo mundo que é diferente desse sistema que já está, acaba se omitindo, entendeu? Então, qualquer um que não tenha e tente, eu acho válido. Mas a questão é que ele não é diferente, não. O bom é que ele não é diferente, não. Isso aí é mentira. O vice da Marina vai ser aquele cara do Acre lá que sumiu também, que é igual ela, só aparece na eleição. A vantagem é que ele some e escreve livro sobre ET. Quem que então, tem de confirmado até agora? Ah, eu não sei a lista de qual é não, cara, mas o que eu sei, assim, que tá pontuando bem é o Bolsonaro, a Marina, né, Ciro Gomes. O que eu quis dizer aquela hora lá do Joaquim Barbosa, ele não é cara nova, nem acho que ele seria mudança, acho ele muito antiquado em diversos pensamentos, entendeu? Então, assim, não vejo ele cara nova nesse sentido, mas cara nova de ser alguém que não está ligado a essa política, que já está, né, vigente há muito tempo, e tentar alguma coisa na política. Então, acho que isso que é importante para a gente ter alguma transformação. Pessoas que nunca tentaram a política, tentar a política, melhorar a política. Isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Assim, porque pode ser tanto um cara totalmente incompetente na política, por não ter sido político. Mas a democracia é uma faca de dois gumes. Dar o poder ao povo é uma faca de dois gumes. O povo é instintivo, como anda ultimamente, então imagina o povo decidindo as coisas, entendeu? Então, realmente, a gente tem que. É um risco que se corre mesmo. É um teste que tem que ser feito. O Joaquim Barbosa, eu acho que cai até naquela discussão que a gente já estava tendo em outros programas, dessa ditadura judiciária, assim, né? O cara foi presidente. Exatamente. Não, então, que eu acho que tem que entrar todo tipo de gente, entendeu? Tentar gente da arte, entrar gente do judiciário, entrar médico, entrar, sei lá, qualquer tipo de classe tem que entrar na política. O que não pode é esses políticos de carteirinha que fazem filho e... netos e bisnetos que seguem carreira política e mantêm esses ratos no poder. Isso que não pode, entendeu? O povo tem que participar mais em todos os sentidos, né? Na reunião da Câmara, tem que se envolver. Só que é complicado se envolver com um negócio tão sujo. Esse envolvimento, eu acho que o pessoal está despertando mais curiosidade. Eu também acho que está nesse caminho, só que é muito lento. Essas eleições aí esse ano vai ser muito interessante, porque fake news é uma arma aí muito foda na mão dos políticos, né, de manobra de voto. De toda forma, a gente está um pouco mais preparado, porque acho que a gente sofreu muita fake news nas últimas eleições e a gente nem estava... Muitas vezes a gente caía, né? Entrava uns perfis lá só para provocar, a gente achava que era alguém e às vezes caía na discussão... Tem muita conversa que a eleição lá que o Trump ganhou foi bem influenciada por fake news. Roubou. A nossa aqui no Brasil também, em 2014, foi recheada. Até a Marina Silva teve muita fake news em relação ao nome dela, quando ela começou a crescer nas pesquisas. Então, eu acho que nessas eleições vai continuar tendo muito, só que o povo está um pouquinho mais esperto, né? Claro que a maioria ainda cai, mas está um pouco mais já sabendo esse conceito de fake news, já averiguando melhor um pouco a informação e esperando por isso já não cai. Deixar ir passando, né? Tá. Eu acho que vai continuar a mesma coisa, vai mudar nada. O povo não sabe. Eleição aqui, o que vai dar diferença é o debate. É a hora do debate lá, porque é televisão. O povo é televisão, gente. Mas todo mundo tem internet, não é assim isso também. É verdade. Isso é verdade. O debate. O nosso amigo Bolsonaro vai sair bem nos debates? Ah, lógico que não. Ele falou que não vai, ele falou que só vai no último. Agora, mudando de assunto aqui, o Delcinho trouxe uma notícia pra gente, da Apple. Como que é a notícia aí, Delcinho? Que, não sei se a Apple ou a Google vai investir mais de R$1 bilhão em audiovisual, né, de internet e tudo, em conteúdo midiático, pra competir com a Netflix. Pra produzir conteúdo? É, eles vão investir mais de US$1 bilhão. É o futuro, rapaz. Pelo iTunes? Não, vai ser... Pra Netflix. É, então, vai ser tipo a Netflix, mas da Apple. Notícia, porque aqui também tem notícia. Notícia galera fresquinha. Galera tá migrando tudo pra internet, né? Rapaz, US$1 bilhão de dólares, cara. US$1 bilhão os caras vão investir. Tá louco. Sabe qual que é o maior aplicativo acessado do Brasil? O meu WhatsApp? Não, é o Globoplay. Globoplay, mano. Globoplay, caralho, cara. É, os caras da Globo é muito fodido, cara. O maior que é sucesso da internet de audiência é o Globoplay, mano. Caralho. É, eu até acesso de vez em quando pra assistir o podcast da Conversa com o Bial, cara, que tem podcast agora. É, a galera vê no metrô, rapaz, nem vê TV mais. É. A Globo é foda. Os caras já pensavam isso. Skynet também. Há uns 10 anos eles já tinham planejamento pra isso já, cara. É, então, muitos anos, né, cara? Prever, né, o mercado. Cidadão Kane, porra. É, ué. Cidadão Kane. A Globo é foda. Não, a Globo é além do Cidadão Kane. É, muito além do Cidadão Kane. Muito além, é. O que é isso? Agora, o esquema da Globoplay é porque é de graça, né, cara? Tem programa que é de graça lá. Você paga por algum só, assim. Oh. É, tipo, é um seriado mais... Sai de vez em quando, né? É de graça, assim. E os caras ainda usam como teste pra saber se vai pôr na TV ou não, mano. É. E dá certo. Mas vamos falar de cinema, vai? Então, pessoal, a gente tem vários filmes que a gente gosta, né? Então, esse eu acho que talvez seja o primeiro episódio que a gente vai estar abordando, falando de filmes mesmo, filmes que a gente acha interessante, servindo até como uma indicação também para quem está ouvindo. O que a gente vai fazer aqui vai ser como se fosse uma roda de debate. Cada um vai indicar um filme e a gente vai fazendo um giro aqui. Yeah? Hey, it's me, Lewin. Yeah? Can I come up? No. Explain the cat. What's its name? I don't know. He snuck out the door. Do you think he was staying here tonight? Leaving? I was hoping to. So... I can't stay here tonight. If I had wings, I know it's done. Bom, o primeiro filme que eu trouxe aqui é um filme mais recente, que é o Inside Llewyn Davis, que é de 2013, né? No Brasil saiu como Inside Llewyn Davis, A Balada de um Homem Comum. Ele foi dirigido, escrito, produzido e editado pelos irmãos Coen, Joe e Ethan Coen. É estrelado por Oscar Isaac, Carey Mulligan e o Justin Timberlake. É um drama de comédia negra, assim, que eles classificam o filme, né? Aí ele narra a história de um compositor, que é um músico compositor, né? Que é o Larry Davis, que é o homônimo do filme, interpretado pelo Oscar Isaac. E ele transita entre a cena musical de Nova York e se passa mais ou menos no início da década de 60. É legal, esse filme é bem legal porque, na verdade, ele é a referência do Larry Davis é de um músico de folk mesmo, que chamava Dave Van Honk, que ele é mais ou menos da época do... até amigo do Bob Dylan e tal. Ele é só inspirado, assim. Então, quer dizer, mais a parte musical que é inspirada nele. Então, antes de escrever o roteiro, os irmãos Coen tinham uma ideia, assim, que era bem bacana, que era que até baseado na biografia do Van Honk, que era a cena do Van Honk sendo expulso de um bar famoso que tinha em Nova York, que fica em Manhattan, que chama Jed's Folk City, que é um bar-restaurante, assim, apresentava vários músicos de folk, assim. Aí acabou que essa cena entrou na abertura do filme. Então, aí o filme acaba que é basicamente isso aqui. Ele acompanha uma semana na vida do Larry Davis, né? Que é um cantor que está lutando para alcançar o sucesso musical, tentando manter a vida em ordem, que a vida dele está um caos desgraçado, assim. Nisso a gente sabe que o parceiro musical dele acabou suicidando, né? O recente álbum dele não está vendendo nada. E ele não tem nem onde dormir, que ele pede para amigos e conhecidos deixar de dormir no sofá da casa deles e tal. Então, numa dessas andanças, indo até a casa de diversos amigos, ele acaba dormindo na casa de um casal de senhores mais velhos, mais ricos, são os Gorfais. E acaba que, sem querer, ele deixa o gato deles fugir. E aí o filme acaba acompanhando isso, que é o Larry Davis tentando sair em busca do gato, que deixou escapar do apartamento deles, e acabar encontrando um lugar para cantar, para conseguir ganhar dinheiro e conseguir a próxima refeição mesmo, assim. E a partir disso ele coloca a gente bem dentro, inside Larry Davis mesmo, dentro de Larry Davis, né? Nesse processo o Larry Davis chega a cogitar abandonar a carreira musical e voltar a trabalhar na Marinha Mercante, né? Que é onde o pai dele trabalhava também. O filme, eu acho interessante isso no filme, que ele pega a figura do gato para ser tipo o fio condutor da história, assim. Que ele, buscando o gato é uma metáfora da busca do sucesso também, que no filme a gente não vê ele alcançar. Ele dá determinada esperança no final, assim. Porque eu acho muito interessante essa busca do artista pelo sucesso, assim, sabe? Até num âmbito bem pessoal, assim, que acaba me enxergando também um pouco no Larry Davis em modéstia à parte, assim, de me considerar um artista também e buscar de um reconhecimento e tal. E se entregar a isso, que eu acho que o filme é o principal, é que ele mergulha nisso. Ele é o que você falou, ele cogita a ideia de voltar para a Marinha Mercante e tal, e trabalhar num trabalho normal, mas ele sente que ele tem talento, ele gosta de fazer isso e ele tenta encontrar um lugar para a arte dele no mundo comercial, para sobreviver disso. Então ele se entrega a essa busca, né? Que é um ato corajoso também e rala muito. Eu até indiquei esse filme para minha namorada, que é música, ela ficou até meio triste depois de assistir. Mas eu acho que serve como uma lição disso, né? Que é uma entrega, e se você quiser colher frutos da sua arte... depois eu procurei saber sobre o filme também e vi que esse cara aí que foi inspirado, não lembro Dave o nome dele. Dave Van Honk. Que é cantor folk, as canções principalmente foram inspiradas. Ele teve uma vida parecida, ele não teve muito sucesso na vida e depois que a música dele teve um lugar lá na história do folk, né? E até que esse filme foi baseado nele, então ele teve um certo reconhecimento. Mas não foi um reconhecimento, pelo que a gente vê na trajetória do filme, não sei o quanto que a vida dele foi isso, mas aparentemente ele não teve um reconhecimento em vida, né? Em vida ele ralou, a obra dele não foi bem remunerado, o que a gente vê na arte. E a crítica do tanto que a arte é, de certa forma, censurada pelo mercado, pelas empresas que querem dizer coisas bonitinhas, querem dizer coisas em certos padrões, e às vezes não dá tanto lugar a algo mais sentimental, que é o trabalho dele, alguma coisa mais profunda, assim. Mas né, não é, será que culpa da própria indústria que enlata o público? É um pouco culpa de tudo, cara. Acho que é um pouco do que o povo está pedindo também, o que o povo consome, de acordo com a educação e profundidade cultural de cada um, com o que cada um viveu, de onde cada um vem. Então, acho que faz parte desse sistema, né? Eu acompanho esse raciocínio, mas essa busca desenfreada tem um pouco daquele Whiplash ou nada a ver? Não, diferente. É bem diferente. O Whiplash é mais moderno também. É uma coisa, eu achei. Você falou um lance que a busca do gato mostra como se fosse mais ou menos a busca pelo sucesso, né? Como que eles fazem essa. É uma analogia. Eu nem percebi muito isso. Mas o Gabriel falou, aí fica claro que tem isso. Na verdade, é assim, tem um CD desse Dave Van Ronk, que a capa do CD, é o Dave Van Ronk numa porta, vestindo um casaco de lã, fumando um cigarro, com um gatinho na porta. Aí na capa do Inside Larry Davis, que é inspirado no mesmo CD, o do Dave Van Ronk, é Inside Dave Van Ronk. Do Larry Davis não tem o gato. Então os irmãos Coen pegaram o gato, e para ter um ponto que o espectador pudesse se entrar, eles usaram gato. Então, ele está sempre buscando gato, sacou? E, paralelamente, ele está buscando uma maneira de ganhar dinheiro, para conseguir pagar a próxima refeição. Assim. Só não fala o que acontece com gato no final. É, né? Isso aí eu não vou dar spoiler, porque é um filme mais recente, né? E eu achei muito interessante essa simplicidade do filme, assim, sabe? É bem simples mesmo, então... E é dentro de outro contexto, assim, porque ele não é simplista, ele é simples. Ele é dentro do contexto da década de 60. Então, até essa falta de sucesso que o Van Ronk, na vida real, acabou não tendo como um Bob Dylan, acaba refletindo também um pouco de tantos artistas que são tão fantásticos como o próprio Larry Davis, do filme, né, que você acompanha as músicas dele, são realmente lindas, assim. E acabam sendo esquecidos. Fica no underground, né? É, acaba sendo esquecido. Então, as músicas são realmente lindas, só de falar no filme, eu já lembro daquela que ele começa cantando, já fico com ela na cabeça, e é bem intimista, e tem um quê também do on-road, né, acho que é isso que diferencia do Whiplash. O Whiplash, ele tá na busca da perfeição da técnica ali, meio que dentro do mesmo lugar, para fazer uma apresentação. Esse é meio que uma busca on-road, o cara pega... viaja, vai atrás dos lugares para tentar arrumar um lugar ali em que ele tem algum retorno financeiro para sobreviver com isso. Então é diferente nesse sentido também. E a parte também, cara, pô, as músicas, cara, lá Bob Dylan, assim, cara, são realmente apaixonantes, assim, cara, as letras são muito boas. Inclusive no primeiro tratamento eles usaram as músicas do Van Ronk mesmo, mas tem uma só que é dele na versão final do filme. E a interpretação do ator é violenta. É, Oscar Isaac, muito boa, excelente mesmo. E ele acabou que foi, querendo ou não, ele foi bem recebido, assim, né? Ele acabou sendo indicado aqui pro Oscar, melhor canção, eu acho. Mas acabou que ele não ganhou, não. Mas ele chegou a ser aqui, ó, ele chegou a ser indicado pelos críticos da BBC como um dos 11 lançamentos desde 2000, como um dos melhores desde 2000. Ele também foi o 21º da Centro So Far, em 2017, pelo New York News. A Rotten Tomatoes dá nota de 93%. Dá 8,5 em 10, mais ou menos. E ele foi lucrativo, porque ele custou 11 milhões de dólares e arrecadou 32,9. Então ele foi lucrativo. Aí acabou que eu indiquei esse filme aqui por causa dos Coen até também, sabe? Que foi, é um filme dos Coen. Por exemplo, o Ave César, não sei se vocês viram, mas eu não achei que foi tão legal. Agora, esse eu achei bem legal. Assim, os Coen têm um trabalho incrível. Assim. Os Coen são foda. Eu conheci os Coen pelo Onde os Fracos Não Têm Vez, né? O Grande Lebowski, né? Grande Lebowski, aí dá o C. Eu dei risada, vi na Globo até dublado, dei risada pra caramba. No começo da minha adolescência. Eu não sabia que o Grande Lebowski era deles, não. E aí depois teve o Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho um suspense de primeiríssima qualidade. E tem outros filmes também, tem um cara. Fargo, bom pra caralho. Fargo, fantástico. Todos com uma pegada assim. que saindo dos padrões, né? Um tipo de cinema. É o louco onde os fracos não tem vez, dá nóia, mano. Sai dos clichês e é legal que assim, ele pega um tema, então ele foca a narrativa de um jeito que é muito relacionado ao tema, entendeu? Desde a comédia até o suspense e até essas histórias que contam também. É o louco que é, aquele Came Depois de Ler é uma comédia absurda, muito boa. Os Coen não tem filme ruim, cara. Então fica a indicação, qualquer filme dos Coen são bons. Qualquer filme dele. Eu também. Quem que vai falar o próximo filme aí? Quer falar aí, mas... Mas já que você falou aí, o Gabriel já te falou, qual que você acha o pior filme dos Coen, cara? Se fosse ver, ia ser o pior? Eu não gosto muito do Came Depois de Ler e o Ave César eu não gostei muito também. Ah, não, é? Que isso. Pô, Came Depois de Ler, essa atriz que ganhou o Oscar agora aí, cara. Sim, mas eu não... Assim, como é que dou? Não me pegou aquele muito. Senhor Ninguém é dele? Não. O Homem Sério. O Homem Sério é dele. Então, o Homem Sério O Homem Sério, então, é dos Coen, né? É, o Homem Sério. Então, eu falei Senhor Ninguém, nada a ver. Nem sei se existe. Existe. É o Homem Sério que eu quis dizer. É o Homem Sério. É. Caramba, os caras, eles colocaram... É o Brad Pitt, né? Sim. O cara faz um papel terciário lá, ainda arrebenta, cara, de um bobão e tudo. Os caras são muito bons mesmo. Também não gosto muito de quem antes de ler. Não, não é ruim, mas não é algo que me pegou muito, não. Meus sonhos são brincadeiras cruéis. Zombam de mim. Até nos meus sonhos eu sou um idiota que sabe estar prestes a acordar para a realidade. Se pelo menos eu conseguisse não dormir. Mas não posso. Tento dizer a mim mesmo que sonhar. Tento sonhar que estou voando. Me libertando. Nunca funciona. Então, Vanilla Sky é um filme de 2001, né? Estrelando Tom Cruise, mas tem também Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell, dos mais famosos. Eu escolhi esse filme, todos esses filmes que eu escolhi são filmes muito marcantes na minha vida, e esse principalmente porque ele veio junto com a minha adolescência, assim, meio que onde o amor fica mais intenso, a paixão e tudo isso, e junto disso o amor platônico, né? E Vanilla Sky, eu acho que ele trata do amor platônico o filme inteiro de uma forma fantástica, né? E ele deixa até essa sensação, né, depois que assiste. Acho que é um filme que foi muito marcante, muito interessante, tem umas reviravoltas bem legais. É um filme que, assim, eu assisti sem sinopse, sem spoiler algum, e acho que isso que eu só vi a capa do filme, né? Na época, achei, li atrás, assim, vi as fotinhas atrás na locadora que eu aluguei, achei interessante e peguei para assistir. Então peguei totalmente sem ideia do que era, só vi que era o Tom Cruise e tal. E é o que eu tô falando, a foto, o céu azul atrás, o nome Vanilla Sky, um nome estranho que me lembrava Vanilla Ice, que era aquele rapper, sei lá o quê. Só fazer um adendo aqui, esse Vanilla Sky, cara, refere-se ao céu, um céu, uma pintura do... Céu de baunilha, Do Monet, né? É o céu de Monet. É o céu de baunilha, né? Esse filme é o famoso céu de Monet. O lance que os caras mexem com o sonho, com a mente, que vem de um... Isso, uma parada, sonho lúcido, acho que é isso. Mas eu assisti esse filme 500 vezes, curti pra caramba e sofria todas as vezes que eu via, porque eu acho que o amor platônico é meio que um sofrimento, né? E também essa que até próprio Nietzsche aborda, né, de que amamos mais o desejo do que o desejado e todas essas nuances do amor platônico. Então eu acho muito interessante. É um filme muito marcante pra mim. E o mais legal é que eu vi o filme inteiro, tipo, sem entender porra nenhuma. E não sei se é um mini spoiler, mas No final, tudo se encaixou perfeitamente. Então, também, a condução do filme, para mim, foi muito boa, muito bem feita. E é interessante ressaltar que foi um filme inspirado em Abra los Ojos, que é um filme espanhol, que tem a Penélope Cruz, um filme de 1997. Vanilla Sky é uma filmagem feita em 2001. Esse Abra los Ojos é muito interessante ver também. Eu assisti depois, achei muito bom. Para mim, Vanilla Sky é melhor, é uma linguagem também mais simples, mais objetiva, tem mais efeitos visuais e acho que é mais completa nesse sentido, mas Abra los Ojos entra mais no psicológico da história e acho muito interessante assistir também ambos os filmes. Eu acho que o Vanilla Sky, na verdade, é um filme sobre o amor impossível, assim, né, cara? É o amor platônico. É platônico, impossível, assim, porque acho que a essência dos dois, né, é essa, assim. Tem um detalhe que é legal também, que a sequência de abertura é a música Tudo é no Seu Devido Lugar, do Radiohead. Pô, fui no show do Radiohead, tive a oportunidade de ouvir ao vivo essa música, que é uma das que eu mais queria. Essa música é meio que uma oração, né? Na hora que parece que tá tudo caindo, você ouve ela, você vê que tá... É no Vanilla Sky que tá no lugar. Ah, não. Não, fala aí. Fala aí, Gui. Não, eu ia perguntar se era no Vanilla Sky que chove sapo, mas é no Magnolia. Não, era no Magnolia. A gente vai chegar lá. Tem também aí? Não sou eu que gosto do Tom Cruise, não. Tem aqui também. Por isso que eu confundi. Pode ser até o próximo. Eu não sabia que tinha Magnolia, não. Só que eu queria só falar uma coisa também sobre o diretor do Vanilla Sky, que é o Cameron Crowe, né? Que é o diretor do Quase Famosos, que é muito legal. Muito legal. Ou Quase Famoso é muito louco. E é legal. Devia ser filme de sessão da tarde, né, cara? E é filme de sessão da tarde. Eu acho que é. Não, devia ser de passar. Então, eu vi uma vez sessão da tarde, mas nunca mais vi, cara. Eu já vi mais de uma vez. É até legal que a história do Cameron Crowe mescla um pouco a história do protagonista de Quase Famosos, que ele, na verdade, ele tinha 12 anos, cara, acho que é 12 anos, ele era muito novo, 15, sei lá. Aí ele escreveu uma carta para um jornal, de uma revista lá dos Estados Unidos, e ele foi acompanhar uma turnê do Kiss, cara, tipo 15 anos de idade. Sacou? Puta merda. O filme que eu trouxe tem a ver com 15 Quase Famosos, hein? Não, beleza. Alguém quer falar mais uma coisa aí do Vanilla Sky? Não, Eu também gosto muito, cara. Sou suspeito pra falar. Eu gosto demais desse filme. É um filme fantástico. Teve orçamento de 68 milhões. Fez receita de 203 milhões. Mas pra mim não é a melhor atuação do Tom Cruise, não, viu? Não, de jeito nenhum. Nem digo nesse sentido. Mas Tom Cruise é muito normal na maioria dos filmes. Ele é normal, ele faz bem feito, mas é o Tom Cruise. Não sei, assim, não tem nenhuma especialidade. É em alguns filmes que ele dá uma mudada maior, eu acho. No próximo filme que vai comentar aí, que eu vou comentar, tem ele, aí eu acho que ele foi melhor. This is not an easy job. I have to take everything and play as it lays. Sometimes people need a little help. Sometimes people need to be forgiven. And that is a very tricky thing on my part, making that call. But you can forgive someone? Well, that's the tough part. What can we forgive? Was that unclear? Kind of. Oh, God. A sequência, o meu primeiro que eu indiquei, não é por ordem de gosto, dos que eu mais gosto, mas é o que veio primeiro na minha cabeça. É o filme Magnolia. Se eu não me engano, é de 99. Tenho quase certeza que é de 99. É de 2000, é 20 de abril é 2000? De 2000. 2000, é 99, então. 2000, é isso mesmo. 99, 2000. É, Paul Thomas Anderson, pra mim, pessoalmente... Pô, é um filme que marcou pra caramba, porque o filme tem quase 3 horas, cara, mas a primeira vez que eu vi ele, não sei, ele parecia que foi 40 minutos. Eu falei, que isso, o filme tem 3 horas. Aí, 2 ou 3 dias, fui ver de novo, e aí que eu fui perceber, pô, o filme tem 3 horas, mas ele te prende de uma forma, o Paul Thomas tem E tem umas mães de prender de um jeito na história que você fica fascinado. E tem, né, tem o Tom Cruise, como já falaram, que é um dos personagens. Tem a Julianne Moore, maravilhosa. Sim. Ela no filme, maravilhosa. Tem aquele que morreu, cara, cedo aí, aquele que é um branquinho. É o Samuel Hoffman. Jason Roberts. Não, tem ele. Philip Seymour Hoffman. Não, isso, eu acho que o elenco é absurdo de bom. Roteiro, é. Não tem nem o que dizer. O começo do filme já começa, né, com mostrando três coincidências. Que será que são coincidências mesmo? Obra do acaso? Então isso já me prendeu na hora, porque eu gosto muito dessa temática, de fatos que acontecem e que tem alguma ligação que não tem uma explicação lógica, de histórias que vão se intercalando. Essa vertente que surgiu... Eu acho que o Magnolia foi um dos pioneiros, não sei se foi um dos pioneiros, a ter isso, de ligar várias histórias em uma só. É, que mostra ou que tá tudo interligado, né? É, que tá tudo interligado. E no filme também tem isso. No filme tem, aí são as crianças, né? Tem uma competição que... Nossa. Como se fossem essas competições de televisão mesmo. É um programa televisivo onde as crianças têm que responder perguntas e tem o prêmio lá, não lembro qual que é o prêmio, e no final a disputa é com adultos. E envolve, e a trama toda também se passa com o apresentador do programa, que está passando por uns problemas, de tanto de saúde quanto na família, no caso a filha dele, né? A filha dele que é... Eles não têm uma ligação íntima, afetiva. E tem um policial, cara, que se envolve com ela. O cara é magnífico, a atuação dele é primorosa, esse policial. E o que eu tenho a dizer mais desse filme são os personagens. O cara, ele conseguiu criar uma gama de oito, no mínimo oito personagens. São nove personagens. Nove personagens? Todos os nove muito bem estruturados, cada um num estereótipo diferente. Você vê que, no, né, vou contar spoiler, porque não é spoiler, não, nunca. Não, pode falar, pode falar. Já é de 2000 esse filme, cara. É, o policial, cara, né? O cara totalmente ético, o cara. Aquele policial mesmo, você fala, pô, confio muito nesse cara. E ele acaba se apaixonando por uma mulher, né? Que é a filha do apresentador do programa lá. E a menina é viciada, né? A menina é viciada em cocaína, mexe várias coisas, e ele se apaixona por ela. Ele não nota isso. Então tem uma parte romântica muito bem feita que ele fez ali em relação aos dois, que eu acho muito bonito essa pegada romântica no meio de uma... Do drama que ela vive, que é o drama com o pai, o drama de ser usuário de drogas. Aí tem a parte que quando eu vi também me afetou muito, que eu não tenho uma ligação íntima com meu pai. Aí a parte do Tom Cruise, que também, depois, ele vive falando que não tem pai, ele cria um personagem, né, que é como se fosse o super alfa, assim, o machão. Respect the cock. É o cara, o cara que faz o tipo aqueles programas de você pode vencer, não sei o quê, né? Isso, exato. Ele é como se fosse esse palestra, né? Ele faz palestra de como o homem superar. É, motivacional. Motivacional para ser machão mesmo, para pegar tudo, pegar mulherada e tal. Mas no decorrer do filme, ele volta aquilo que ele fugia muito, que era o pai dele, né? Ele sempre fugia do pai dele. Era o pai dele doente, já em leito de morte. E eu esqueço o nome sempre desse cara que faleceu, cara. Que é o enfermeiro desse senhor. É o Philip Seymour. Eu chamei de Felipe. O Felipe trabalha como enfermeiro desse senhor, dedicado pra caramba. E acaba, né, querendo descobriu o filho dele, porque no final da vida, esse senhor fala a respeito do filho. E o enfermeiro vai atrás, busca e consegue contato com o cara. E nisso, o Tom Cruise está numa entrevista para uma mulher lá. A mulher vai lá entrevistar ele, e ele, todo tipão na máscara que ele veste lá, de eu sou um machão, sou tudo, e recebe uma ligação. E a ligação é falando que o pai dele está morrendo. Aí muda tudo, cara. Aí eu acho que o Tom Cruise, ele arrebentou. Porque tentou fazer o machão, criança, né? Aí ele volta aquilo que ele tava fugindo sempre. Aí acabou aquilo de, né, é machão, mas na hora que o pai tá morrendo, chora igual criança. Na hora que o negócio pega, né? Na hora que o negócio pega, ele vira uma criancinha e tudo. e fenomenal. Fora os outros, são nove, né? Um de nove personagens. Então, assim, eu não vi o filme. Todas as histórias, elas se interlaçam ou são separadas? Deixa eu falar aqui, ó. Quer ver? A história ela se passa em Los Angeles, né? Aí até isso. O nome do filme é baseado nisso, que é na Rua Magnólia, ao redor dessa Rua Magnólia de Los Angeles. Ele acompanha um dia na vida de nove personagens que moram na mesma área e cujas histórias se cruzam por coincidência do destino, assim, né? Elas se cruzam também. Então é a partir. E é muito legal. Eu acho que é justamente isso que o filme até trata, assim, né? Desse acaso do destino e da fragilidade daqueles personagens. Também cada um tem um lado. É tipo na pegada daquele Crash no Limite. Crash, isso, mano. É. Isso. Só que 3 bilhões de vezes melhor. Eu também acho mil vezes melhor. Não tem nem como. E é bacana isso, o que você falou agora aí, Gabriel, sobre a fragilidade humana diante daquilo que é o imponderado, daquilo que a gente desconhece, que é o amanhã, ou amanhã não, no caso. Tá despreparado. No mesmo dia. É, e as nossas fraquezas. Despreparado. E as nossas fraquezas também. Que aí tem. E onde os erros e o acesso te levam. É um filme que eu me peguei mesmo na parte emotiva, né? Na parte passional mesmo, é isso, as fraquezas. Porque todos ali têm uma fraqueza, mas tentam escondê-las, né? Nós somos assim, o ser humano, nós temos nossas fraquezas. Não existe a cultura da fraqueza, né? A fraqueza é algo para ser. É quase como. É visto como uma doença, né, Carol? Se você tem essa fraqueza, esconde ela, cara, não demonstra, não. Aí o filme mostra. E isso me ajudou bastante, com muitas fraquezas. Algumas, olha, né, que louco. Tem. Posso falar um negócio rapidão? Eu vejo isso muito no Facebook hoje em dia. Facebook é um lugar só das pessoas que estão felizes. Que é só pra você demonstrar sua felicidade. Não existe, né? Às vezes Jean põe uma foto lá, saindo lágrima do olho, e fala, por que que todo mundo só sorri? Esses dias eu coloquei uma triste. Justamente pra debater isso. Aí eu vejo isso, cara, que é como se fosse o poder da fraqueza, sabe? Porque a gente vive uma sociedade tão doentia que só é valorizado aquilo que aparentemente tá bem, tá feliz e tal. Mas no fundo não é as fraquezas, são as nossas fraquezas que nos fazem crescer, né? E esse filme me ajudou bastante. Nos fazem forte, me ajudou. Numa época eu tava meio perdido com muitas coisas, aí eu comecei a valorizar minhas fraquezas. Comecei a enfrentar os meus demônios. Então foi um filme que me ajudou muito, muito nisso. Então, a gente aprende, né, com as fraquezas. Aprende. E o filme meio que mostra isso, né? Que não adianta meio que fugir dela. Você vai ter que encarar uma hora ou outra. Então, não adianta. Que é legal. Não, agora que eu vou terminar mesmo com essa frase, isso que você falou, Marcelo. Por isso que eu não gosto de filme de herói, cara, porque o herói clássico, grego, é aquele que não foge da fraqueza, que é a híbris, né? Que a gente fala que é a natureza do herói. A natureza do herói, ele tem que enfrentar as fraquezas dele, ele tem que enfrentar a moira, que chama o destino grego. Agora o herói moderno, não. O herói moderno não tem fraqueza. A fraqueza dele é... Tá, o Batman tem a fraqueza, o outro tem a fraqueza, mas mesmo assim... Ele não liga para aquilo. Agora o herói, vamos dizer, o herói raiz, vamos dizer, o herói grego, é muito usado pelo Poe nesse filme. Porque é muito, os caras. Muito mais aprofundado. Muito mais. Eu acho que é muito mais heroísmo você pegar sua fraqueza, bater no peito e enfrentar ela do que. Né, é um heroísmo mais humano, né? Que a gente se identifica melhor e não aquela ilusão. Vocês viram aquele Birdman? Sim, exatamente. Isso. Muito bom. Agora, é legal desse filme, justamente, você falou, eu acho que o principal é isso, que é a dualidade dos personagens, né? Que ao mesmo tempo eles têm as fraquezas e as virtudes deles também, né? Sim. E acaba que cada um traz uma característica assim, particular. Assim. Tem o cara lá, o personagem dele é Kiss Kid Don Smith, que é o William Hall Marcy Jr., que ele é um garoto que fez sucesso esse que o Delton falou. No passado, né? Isso. E ele é um cara totalmente recatado, assim, porque ele parece ser homossexual, mas não pode mostrar a homossexualidade dele. E isso aí vai uma crítica minha, cara, porque esse filme mostra bem o que acontece na cabeça de uma criança quando participa de uns programas desses, que eu acho que não devia rolar, entendeu? Nesse ponto eu fico em dúvida até que ponto eu sou libertário, porque eu sou libertário pra caramba, mas eu acho que a criança, quando ela tá em formação, ela não... Sei lá, eu não sei até que ponto que ela deve ser exposta dessa maneira que esses programas expõem. E aí vem uma crítica que eu tenho, que ninguém fala nada, mas eu tenho, até o The Voice Kids aí, entendeu? Se os caras são artista grande, quer usar a plataforma da Globo pra se divulgar, tudo bem, os caras são maior de idade. Agora, as crianças que são colocadas lá, muitas vezes por pai e tal, por mais que seja sonho da criança, cara, mas é criança da audiência, entendeu? Esse já é talvez um negócio para um outro podcast, porque tem filme pra caramba que criança participa e tem papéis fundamentais que a gente também não vê até que ponto que aquilo. Mas aí tem indústria da audiência, que criança. Então, mas nesse filme o Paul faz essa crítica, porque ele coloca faz essa crítica depois. Muito bem feito. Esse personagem, já os. O mais velho lá, que participou lá nos anos 80 dos jogos, ele virou um fracasso, vamos dizer assim, pois né? É. E depois ele coloca uma criança, e a criança totalmente, um menino que é o, vamos dizer, o gênio ali, que acerta tudo, ele tem vontade de ir no banheiro, que é uma coisa natural. Ele não pode ir no banheiro, porque ele tem que estar lá, os pais falando sucesso, tem que ganhar, então a que ponto que a influência do sucesso na criança, essa busca desenfreada por sucesso, pode acarretar danos futuros. E nem então, sempre é a criança que quer, né? É a família. Não. Eu não sei até que ponto ele fala, eu não quero estar aqui. O menino fala, eu não quero estar aqui. Era o sonho dele, até a gente crê que no filme aparentemente era o sonho dele, ele mostra que era, que queria ganhar. Mas na hora que ele tem uma situação natural, que queria ir no banheiro, e ele é impedido de ir no banheiro, ele fala, não, meu sonho não é ganhar esse prêmio, meu sonho não é estar aqui na TV, o meu sonho é fazer xixi, porra. Então isso é muito legal, cara. Isso é foda. Muito doido. Lembra até um pouco a história do Michael Jackson também, né? É muito doido, cara. É triste, é bem triste assim, né, cara, se você pega. É triste. É importante falar que também que a trilha sonora desse filme é maravilhosa, uma das melhores que eu já ouvi. Acho que as músicas são feitas especialmente pro filme, se não me engano. É I'm Man. Isso, é. É de Save Me. É a melhor canção original até no Oscar, né? Nossa, Informação adicional aí, tanto para homens e mulheres. Querem conquistar pessoas? Mandem essa música. Save Me One. Manda. É legal a gente falar por último. Por último do filme é a chuva de rank que tem, né, cara? Começa a chover. Começa a chover errando nada, assim. Que é um fenômeno que pode acontecer, né? Acontece. Mas não é daquele jeito, não, mas acontece. Já aconteceu na história, sim. Tem registro já. Mas não é daquele jeito, não. Tem até aqui, ó. A referência é o livro do Êxodos 8:2, que é assim, ó. E se recusares, assim, deixá-los ir. Eis que ferirei todos os seus limites com ranço, assim. Então, quer dizer, é justamente isso. A chuva de rã metaforiza esse acaso do destino, assim, né? A imersão daquele, todas aquelas fraquezas deles, o destino acaba ferindo todos, assim. É um filme muito bonito. É um filme grego, cara. Filme grego. É muito louco. É. E vale dizer que foi um dos primeiros também a usar esse tipo de linguagem cinematográfica que pega e intercala as histórias, né? Que faz um paralelismo assim e tal. E muito bem trabalhado. Que droga! Que merda! Que isso, parceiro? Esqueceu que tá no banheiro das garotas? Ah, acorda, Alex! A gente acabou de ver a mãe do Jim queimar os nossos ingressos pro Kiss! E não é uma banda qualquer, não é o Journey, nem o Bay City Rollers! Isso é o Kiss, cara! Se você tem uma ideia melhor pra destruir o banheiro de garotas, pode falar que eu quero saber! Então, vou trazer um... Tô trazendo um clássico aí do SBT, até pra descontrair um pouco, que esse aí último foi punk, hein? Muito foda. Detroit Rock City. No Brasil foi traduzido como a cidade do rock, né? Que fala a história de quatro jovens que tem até a busca do sucesso, né? Que eles eram fã do Kiss, tinha uma banda cover do Kiss, e o filme fala, fica em torno da... Eles têm um show do Kiss pra ir, né? E tem os dilemas da época que a galera via os roqueiros como mal olhados, né? Como o pessoal que adorava Satã, o demônio. E tinha até uma mãe de um dos integrantes lá que proibiu, que pegou o ingresso dos caras. E fica essa batalha aí deles conseguir sair da escola para poder ir no show, né? É um filme de comédia. Ô, louco, e assim, eu vejo muito das histórias que acontecem no filme como muitas coisas que aconteceu com a gente na nossa adolescência. É, que a gente até abordou no 1, né? De fato. No episódio 1 da Supremacia Cash, né? Pois é. A gente abordou um filme. Esse filme participava do universo nosso. Tanto é que a gente queria ter esse sucesso de banda, né? É um filme de 99, é dirigido pelo Adrian Rifkin. O que ele custou não atingiu, né? Não foi show, não foi sucesso de bilheteria. No Brasil ele só chegou em vídeo mesmo. No SBT e locadora. Foi sucesso de público, isso que importa, cara. Sucesso de público foi estrondoso. Ele custou 17 milhões e arrecadou 5,8, cara. Você vê um filme desse, não teve sucesso, né, cara? Porra, cara. Não arrecadou nada. Arrecadou nem um terço. E é mais louco que quem é fã de Kiss, cara, é fã doente de Kiss, né, cara? Então era pra ser, sei lá, sucesso de bilheteria, absurdo. É, mas isso é sucesso de bilheteria, eles podem ter tido sucesso em venda depois. É sucesso de público. É que o Kiss sabe fazer grana, né, depois, com bonequinho, com tudo, com os negócios. Mas o filme em si não, né? Acho que foi mais pra divulgar e ter um filme do Kiss, né? E o que é mais louco do filme é os personagens são muito caricatos, né? Cada um tem um perfil e é muito engraçado. Tem várias... A cena dos caras tirando o Jeremias do internato, dando... Nossa, os caras levam pizza, põe cogumelo, né? Leva uma pizza e padre. Os caras põem cogumelo na pizza. O padre começa a ficar doidão, começa a zoar a irmã lá, e eles conseguem resgatar o Jeremias do internato. A mãe do Jeremias... Ô, Gunão, como é que chama a mãe do Jeremias? Pesquisa, ela é muito louca, cara. Ela é louca, ela fumava pra caralho, né? Ela só sabe o que ela e o cigarro. Jeremias, seu maconheiro! É muito bom. Ela é a senhora Bruce, que é a Lynn Shelley, sei lá como é. Sim. Senhora Bruce, bacana. E ela era dona das manifestações, né, contra o religiosa. Os Cavaleiros Internacionais a Serviço de Satã. É, que é do Kiss, né? Eu acho bacana esse filme, até porque ele tem essa referência mesmo desse espírito da adolescência, assim, né, cara? E eu acho que até o filme é sobre rebeldia, isso. Rebeldia, né? É, a rebeldia, a inquietação e tal. Eu acho que o filme é justamente sobre isso, assim. E eu acho que ele é muito bem, ele conseguiu muito bem alcançar essa missão dele, assim, de falar sobre isso, usando como plano de fundo. É a jornada do herói também, né? Tem a jornada. No final, todo mundo tá certo. É a jornada do herói, justamente, e até o show do Kiss, né, cara? Em Detroit, que é a cidade do rock. No final, bom, todo mundo consegue, né? Cada um tem um jeito que conseguiu, e no final todos conseguiram, né? Isso que é louco. Pode falar. Tem um cara que pega baqueta, não tem um cara que pega baqueta? Pega, é o Jeremias, pega a baqueta do... Jeremias é o baterista, é. Ele tira a virgindade no confessionário. É verdade. Ele, eu acho personagem, ele, o Jeremias, eu acho o personagem mais bacana do filme, menos plano. Ele assim, é muito. Porque ele acaba confrontando. É que ele é o mais inocentão, assim, né? Ele não tinha muito. Ele não era, como fala, se diz, não tinha maldade, né? Eu acho que é porque ele não é plano, ele não é plano, é assim, que ele se confronta com vários dilemas. De um lado tem a mãe dele, que é religiosa, fala pra ele não fazer aquilo. Mas por outro, ele tem os amigos que querem ter uma banda juntos e tem o sonho de ir na banda do Kiss. Então ele é o personagem menos plano, né? Mas eu acho que ele seria até o protagonista, cara. Ele acaba sendo o personagem mais interessante do filme por causa disso, assim. Eu acho, também acho que isso é um dos clássicos, assim como o outro, que eu mesmo vou indicar aqui daqui um pouco. mas não chegou a passar de Sessão da Tarde, foi SBT, né? Acho que passava. Foi SBT. Esse filme eu não assisti até hoje, cara. Ele fica tem que ver. Ele fica como um filme proibido. Versão dublada. Não, saca só. Então, tem filmes que eu acho que é melhor dublado. Igual até o Grande Lebowski, que eu achei dublado, pra mim foi ótimo. Eu também achei dublado melhor. Quando é comédia, assim, você percebe mais a atuação, às vezes não fica tão ligado na... Então, mas só pra terminar, o Detroit Rock City, ele fica nessa lacuna de filme proibido, porque eu lembro que todo mundo lá perto da casa do Rune falava que ia assistir o filme na SBT e tal, eu coloquei pra assistir em casa, assisti o comecinho e meu pai mudou de canal. Era muito novinho, o filme era nesse... E eu sempre fui o mais novinho da galera, né? Então, ele ficou como... Então, até hoje eu vejo ele como um filme proibido, tipo Seven também, que eu aluguei. Meu pai falou que era muito violento, não deixou assistir. E também nunca assisti depois. Então, mas tem que assistir esse filme. Mas o Detroit não é pesado, não, cara. Eu acho que até um filme até que leve, cara. É por causa das drogas que aparece. Por causa do estímulo da rebeldia jovem, entendeu? Então, meu pai não ia ficar vendo aquilo. Ele queria ver notícias. Mas você vê que ele é uma rebeldia legal, cara. Não é tipo um transponte da vida. É uma rebeldia sadia e divertidíssima, cara. Divertidíssima. É, o louco. Eu sei. Dá risada. Mas eu quero ver. Ele tem... A trilha sonora desse filme é muito foda. Ô, louco. Tem aí Chip Trick, AC/DC, David Bauer, o próprio Kiss, Black Sabbath, Nazaré. Tem até Santana, a parte lá do cara do cambista. Muito foda. Nossa, a parte do cambista é muito louca, cara. A parte do cambista, boa. O cambista puro é tipo um amante latino, não é, cara? É, puro isso, tocando Santana. É, muito bom. Lembrei, que bom. Vou ter que ver esse filme. Eu acho que o James Simons acho que fez parte do roteiro. Muito bom, cara. É, o roteiro foi escrito pelo Carl V. Dupré. Acho que ele é, então ele teve parte, o James Simmons, acho que pra... É, consultoria. É, até o que... Ele foi produtor do filme. Ah, sim. Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População, apenas 1.281 pessoas. Mas pra mim era o mundo inteiro. Esse você já viu, Marcelo? Conta comigo. Sessão da Tarde não. Também, cara. Pô, não. Conta comigo. É. Conta comigo. Eu não sei, pelo nome, acho que não. Ele, então, conta comigo. Eu acho, mas antes do Gabriel falar, eu acho que Strange Things foi baseado no Conta Comigo, né? Tem referência. Ó. Eu não vi Conta Comigo. Eu acho que eu assisti esse Conta Comigo. Ver. Eu acho que eu assisti um pedaço desse Conta Comigo de madrugada na Globo, cara. É, esse filme eu vi na Sessão da Tarde, primeira vez, cara, de tarde. Eu acho que eu vi um pedaço desse filme. Tem um monte de ator famoso novinho, que hoje é ator famoso. É, nem pior que não, cara. Assim, tem o irmão do Joaquim Fênix lá, o River Fênix, que era pra ser, ficou famoso, mas acabou morrendo de cedo, né? É, o River Fênix. Mas o Conta Comigo é de 86, dirigido pelo Rob Reiner, e ele é baseado num conto do Stephen King, né? Que é o, King? Que é o título original do conto é The Body, o corpo. É, então, aí começa o filme começa no presente, assim, que é tipo, eu não sei que ano, que acho que é tipo 86 mesmo. E aí o protagonista é um escritor, né, que é o Gord Lachance, que recorda os acontecimentos do passado, aconteceu em 1959, quando ele tinha 12 anos. Ele vivia numa pequena cidade dos Estados Unidos, que é do Oregon, né? E ele tinha 3 melhores amigos, assim, que estavam junto para o que deve é, assim. E um dia eles acabam descobrindo que tinha um corpo de um cara que estava morto na floresta fazia 3 dias. É, e aí eles saem numa jornada, que acaba sendo uma jornada de autodescoberta também, né? Em busca desse corpo, e marcou eles para sempre, assim. E aí esse Gordon Lachance está escrevendo a história de quando ele tinha 12 anos, e ele conheceu aqueles amigos, e viveu aquela aventura com os amigos dele. Então eu acho que o tema do filme é muito legal, porque ele conta essa idade, a pré-adolescência, assim, sabe, a inquietação da pré-adolescência, a vontade de descobrir as coisas, o anseio de estar descobrindo as coisas, e a modificação que você vive nessa fase da vida, assim, né, de transformação, tal, que você está deixando de ser criança para virar adolescente. Então, o filme que me marcou muito, assim, mesmo, assim, eu lembro que eu assisti ele, não sabia o nome, depois eu reassisti e adorei, assim. E o filme é baseado até na própria vida do Stephen King também, né, que ele acabou perdendo um irmão em um acidente de carro, que também é um dos temas do filme, que é essa descoberta da morte, né, que é mais ou menos na cidade que a gente descobre. Nossa. Descobre que é a morte, né, quando a gente tem uns 12 anos, assim, que morre alguém próximo e tal. Também foi um filme barato, de 8 milhões, foi bastante premiado. Foi indicado no Oscar de 87 como melhor roteiro adaptado. Recebeu 2 indicações na categoria de melhor filme, drama e melhor diretor, no Globo de Ouro de 87. E em 87 também no Independent Spirit Awards, recebeu 3 indicações na categoria de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. E foi recebeu um prêmio no Japão também, de melhor filme estrangeiro. É, quem assistiu, você assistiu, né, Deus? Assisti várias vezes. O que você tem pra falar dele aí? Pô, cara, eu tô até um pouco quieto e meio emocionado, porque é exatamente o que você disse aí, essa ligação de... a descoberta dessa fase de criança pra adolescência, né, cara? A inquietação. É maravilhoso. Né? É, a inquietação, os amigos. E hoje, como professor, eu noto que falta isso na garotada aí, cara, que é o lance de sair pra rua mesmo, descobrir o mundo ao redor, o mundo mesmo aí na rua, sabe? E o filme tem muito disso, e eu vivenciei isso. A maioria das experiências de vida que eu tenho é de rua, mato, essas coisas. A gente fazia isso, e o filme isso, passa muito aventura. Isso. É, parece fazia muito, aventura, parece exatamente. Muito. Parece muito. Mas brigava. A gente hoje fala, em dia vamos brincar. Ele fala, vamos brincar, mas vamos brincar de quê? Vamos fazer aventura. Então ia fazer aventura. Lá longe, né? Entendeu? Isso. Ia lá longe. É. Aí o Gabriel sumia no meio do nada, voltava o olho. Nossa, lembra o dia que o Gabriel sumiu lá? Eu lembrei disso. A gente viu um pontinho preto do lado da montanha, velho. Lá e a gente gritando, tentando guiar ele pelo eco da nossa gritaria, mano. Isso foi... Nossa, que dia foi foda. Enquanto o Gabriel tava falando, eu tava lembrando exatamente desse dia, cara, que ele saiu pra fazer uma aventura. Esse dia eu fiquei com medo, cara, de acontecer. Cara. Não, foi sinistro. O Gabriel contando, cara, eu tô até meio emocionado porque eu tô lembrando desse dia, exatamente. Explorar um lugar que a gente não conhecia. Aí a gente viu uma floresta lá na frente, falando, vamos lá? Aí depois a gente falou, vamos explorar mais. Aí lá no fundo tinha era longe, cara. Lá no fundo tinha uma floresta. Era uma mata floresta. Fechada. A gente começou a escutar barulho de animal estranho. Aí falou, vamos lá nessa mata? Aí tava, acho que nós quatro aqui. E tinha mais outros personagens aí, uma galera. Vamos, cara. Aí foi muito contra comigo. Fala, aqui tem lobo-guará, tem onça, vamos aqui, voltar. Tem galera. É. Eu tava ficando tarde, eu tinha que voltar pra casa, cara. Sacou? Aí... descobrimos lá, era mata fechada mesmo, tinha que sair com o braço, abrindo tudo. Aí, nisso, o Gabriel sumiu, e eu lembro, acho que eu fui um dos últimos a ver o Gabriel, porque eu lembro que queria subir mais, cara. O Gabriel, naquele espírito aventureiro, aí ele falou, não vai mais que aí não, cara, porque mais que aí é mata fechada. E ele foi, cara. Foi essa sumiu, hora que se perdeu. Aí ele perdeu, de Gabriel, e não achava, cara. Não achava o lugar longe. Aí falou, puta... Na cabeça nossa, a gente falou, o Gabriel deve foi embora, cara, porque não é possível, não tem mais como, a gente procura... Ah, e a mãe do Gabriel começou a ligar pra gente, perguntando dele. Foi, e aí a gente, não, indo embora, então o Gabriel, não, todo mundo cabeça meio... Não, acho que foi eu que fui fazer xixi, xixi, aí eu vi do outro lado, velho, um pontinho longe, preto, longe. Cara. Mas era longe. Era toda a volta que a gente fez, aí era do outro lado. Onde a gente estava. Aí você lembra da comemoração, que na hora que a gente vê, Gabriel, todo mundo se abraçando, capulando, feliz pra caralho. Né? Tipo, ele tá vivo. É, ele tá vivo, aí o Gabriel chegou suadaço. Parecia um fantasma. Cara, foi muito esse conte comigo, cara. Foi você teve que atravessar o rio, né? Foi uma aventura. O Gabriel quis ver o pôr do sol duas vezes, igual o Pequeno Príncipe. Uma aventura, né? É tipo Conta Comigo mesmo, que a gente saía até na... Conta Comigo, ele saía em busca de um corpo, a gente não, ele saía em busca de descobrir a paisagem ao redor, assim, né? E mais longe que o Gabriel. Se tivesse um corpo, a gente ia descobrir também. Ia sair atrás, cara. Só faltou... Não, a gente procurava o corpo, cara. Não, porque a gente queria ir no bosque. Aí na hora que a gente viu uma floresta lá longe, falou, vamos lá também, vamos descobrir o que tem. Aí fomos. Era um lugar inexplorado, né? Inexplorado. Mas, ô Gabriel, eu acho que você podia falar mais disso aí, cara, nesse sumiço. O que você encontrou lá, cara? Porque você viu coisa que a gente não viu, cara. Não, cara, eu só fiquei preocupado que eu tinha que voltar pra casa, sacou? Que já tava tarde. Aí eu falei assim, vou embora, o pessoal vai demorar aqui, eu vou embora. Aí eu achei que você outra vez... A gente já tava voltando. Você embrenhou mais pra mata lá, cara. Mas você tinha noção bem clara do caminho de volta? Não tinha, por isso depois eu voltei, encontrei com você, né, cara? Não tinha como ter, porque ele criou... Então, um acabou que você mata, quis ser rápido, atrasou mais. Não, a gente discutiu, Gabriel, não vai, ele, não, eu vou... Ele achou que era linha reta e ia chegar mais rápido em casa. Isso, eu acho que se eu atravessasse a serra eu já chegava em Cambuquira, sacou? Mas não, tinha sei lá. Não, mas é mas ali tinha mais, você ia chegar em campanha, cara. Ali, se fosse tudo reto, era campanha, cara. Era campanha, cara. Pra quem não sabe, campanha é cidade vizinha Cambuquira. Então era o caminho oposto. E eu não sei o que você fez ali, Gabriel. Até hoje é um grande mistério. Eu não sei, é um grande mistério. Eu tava no mato, tava tentando sair de lá e tal. Eu falei assim, nossa, tá muito fechado o mato, cara. Melhor voltar. Aí eu voltei. Melhor voltar. Você acha que os caras ficaram esperando lá ainda. Mas lembra, Gabriel, que tava não tinha um barulho estranho que você tava atrás? Eu não lembro, cara. Eu lembro que tinha um lance meio místico, eu lembro. É a idade, né, cara? É a idade, justamente. Cara, o Bosque já era místico. Vocês lembram que o Bosque era meio místico, cara? Era. Era puro Senhor dos Anéis, velho. Era o Bosque místico, cara. É da idade. Aí foi... Então a gente viveu. Então, esse filme Conte Comigo, é bom que a gente vivia isso, cara. Então é bom demais, cara. Sim. Vamos dar sequência, vamos falar de outro filme aí. Que da hora. Então, o próximo filme é Irreversível, é um filme francês, ou Irreversible, é com a Mônica Bellucci, é um filme da direção do Gaspar Noé, lançado em 26 de setembro de 2003. Tem o Vicente Cassel, que é um ator que está vindo bastante para o Brasil ultimamente, fez também o Cisne Negro. Ele mora. Gente boa pra caramba. A Mônica Bellucci, né? Mônica Bellucci poupa comentários. E esse foi um filme que eu assisti com o Alexandre, que é um amigo nosso, que vai participar do podcast aí em breve. Eu lembro que ele falava desse filme, que ele tinha assistido com uma namorada dele na época. Ele tinha passado por uma situação, parece que o carro tinha batido, e aí falava... E a namorada falava, isso é o filme que eu assisti, isso é Irreversível. E ele viu o filme, ficou, né, acho que, sei lá, não sei se foi com todo mundo que assistiu, mas todo mundo, comigo foi, com o Alexandre também, foi meio que assim, que ficou surpreso, meio chocado, é uma mistura de sentimentos, o Irreversível. E eu assisti assim, eu não esperava, igual Vanilla Sky, entendeu? É uma coisa bem crua, não tinha expectativa nenhuma do que ia ser. E o negócio começa muito tenso, muito chocante, ele começa explosivo, e até isso foi uma coisa que na hora que eu vi foi legal, interessante descobrir, ver no filme, então, é como se fosse um spoiler, mas o filme é contado de trás para frente, então, tudo tudo vai se encaixando conforme você vai assistindo. E o filme, na minha opinião, ele vai do ódio extremo ao amor mais fino e puro, entendeu? Ele consegue tocar esses dois pontos. E a história é fantástica, não tem como falar. É muito bem amarrada, é muito bem filmado. Só que é um filme realmente muito pesado. Quando ele passou no cinema, de 300 pessoas que estavam na sala, parece que só 10 ficaram para assistir o final. Porque ele tem cenas de violência explícita. Eu não sei até que ponto isso é necessário ou não, mas aquilo ali... Eu sou meio contra violência... Eu sou totalmente contra violência gratuita, nudez gratuita, sem nenhum propósito, simplesmente pela exposição. A não ser que isso seja já uma proposta. Mas a violência ali, por mais que ela é bem explícita, podia perguntar até que ponto ela devia ficar tantos segundos na tela, ela é uma violência que eu não sinto que tenha sido gratuita. Ela meio que coloca na realidade da situação. É uma violência narrativa, ali, né, cara? Uma violência narrativa. Mas podia ter umas extintorizadas a menos ali, né? Mas vamos ver. Tem um pouquinho a mais. Olha o contraponto. Ele começa contando a história de dois homens que estão em busca da vingança, né? Aí você vai entendendo, tem um deles que está muito enfurecido. E eu lembro que quando eu comecei a ver o filme, vi o cara, eu falei, esse cara é o cara mais babaca do mundo. O Vincent Cassel, o principal. E na hora que chegou no final, eu falei, esse cara sou eu. Mas aí ao longo do filme você vai entendendo que eles estão em busca da vingança atrás de um cara que espancou a mulher dele, que é a Mônica Bellucci. Então, mas aí, isso aí já conta todas as coisas que, pra mim, como surpresa, foi interessante descobrir, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar também, né? Sobre o filme. Então é difícil não dar spoiler. Não, esse pode dar spoiler. Pode dar, é filme antigo, cara. Mas aí é um filmaço. É um filme que faz você pensar duas vezes antes de ter uma discussão com a sua namorada, antes de... Na verdade, deveria, né? Às vezes a gente não pensa, mas... Quando você assiste o filme, ele consegue te deixar pelo menos um bom tempo pensando duas vezes antes de cada ação sua, porque ela pode ser irreversível, né? E pode tomar uma proporção que você não qualifica no começo da ação. Eu acho que é um filme sobre a vingança, cara, sabe? Acho que a história do filme gira em torno disso. Então, e a irreversibilidade das ações, das decisões que você toma. Então acaba que esses dois personagens que estão em busca da vingança atrás desse cara que estuprou e espancou a esposa de um deles, eles acabam assassinando o cara errado. Eles acabam matando o cara que não era de verdade quem tinha cometido o crime. E não sei se vocês notaram, esses filmes que a gente está falando que é um pouco mais assim, pesado, eles são bem, sentido filosófico, existencialistas, né, cara? Totalmente existencialistas, porque tudo é escolha. Sua escolha vai gerar algo. Ação e reação. Mas só pra complementar o que o Gabriel falou, eu acho que ele não gira em torno da vingança, porque a vingança eu também acho que não. De uma parte do filme pra frente. Então, acho que ele não gira em torno disso, não. Mas realmente, a vingança... Acho que a vingança ali é um efeito, não é a causa, não. É um efeito. Mas faz parte realmente da história. A vingança, ela fica muito forte, ainda mais depois do estupro. Só falar uma coisa aqui. Eu acho que esse filme, na verdade, é que eu falei sobre a vingança, mas acho que é a irreversibilidade das atitudes que você toma assim, na tua vida. Igual a Marcela falou, sei lá, uma briga com a namorada, até você assassinar o cara errado, assim. E ao longo do filme você vai entendendo isso, porque ele começa de trás para frente. Então, o que levou ele a tomar aquela atitude e o que aquela atitude significou, né? Você entendeu logo lá no começo. O que eu achei mais louco aí é que o Marcelo falou que o filme ele causa em você o lance de você pensar realmente antes de agir. Ele faz você submergir de verdade nisso. Né? Porque ele é chocante, ele é muito intenso o filme. Então, realmente você pensa, entendeu? Não é uma ficçãozinha que você olha e parece, é só um filme, parece que o negócio tá acontecendo mesmo. Pode acontecer comigo de verdade. Então, acontece. Metade do cinema saiu na cena do extintor. A outra, o resto que tinha no cinema saiu na cena do estupro, que é 5 minutos. Né? Agora, se você for uma mulher que tá sofrendo abuso sexual, isso vai demorar a eternidade, cara. Então, por isso que é válido, não é nada gratuito, você entendeu? Você pegar um filme lá, fazer o cara estuprando de uma forma até romântica, não pega a dor do negócio. Agora, fica 5 minutos fazendo a Mônica Bellucci gritando desesperada num túnel vermelho, tipo, é foda. Apanhando, você se põe na pele dela e fala, caralho, isso é a pior coisa do mundo, entendeu? Sim. É, eu acho esse filme é realmente é diferente de vários filmes, assim. Ele tem toda uma estética própria, um trabalho de câmera, de cor e de narrativa, cara. De sono também, né, cara? De sono, é. Ele é um filme excepcional, assim, em vários sentidos. Como a própria carreira do Gaspar Noé é também, né, nos outros filmes dele. Como o... Original pra caralho. É o... Como que chama o filme? É In the Void, que é muito interessante também. É, e tem esse novo que eu não cheguei a ver, que é o Love. I just start dreaming, and the machines, they make the rhythms. Clatter, crash, clack! Cricket, bang, sound. Rattle, clang, crack, sack, whack, bang! Tá, eu vou falar agora sobre Dançando no Escuro. Pra mim, é o melhor filme do Lars von Trier. Na minha opinião, é o melhor. Porque... Porra, um drama musical, cara. O cara consegue. Eu não gosto muito de musical. E ele conseguiu me prender ali de um jeito que eu fiquei fissurado mesmo, né? Tem a Bjork como atriz principal, e ela não é atriz, ainda tem isso. Faz o papel da mulher que ao longo da vida vai perdendo a visão. E o drama que ela passa, né? Do filho dela doente. E os delírios, devaneios que ela tem para poder bancar o tratamento do filho. É, vou falar um pouco mais do Lars. O Lars, né, tem muito filme aclamado, todo filme que aclama, mas esse eu vejo falar um pouco sobre ele. Eu acho que ele é de 99, eu confundo ele com Dançando. Com, é 2000. Com... É 2000, então, olha pra você ver, então os dois que eu indiquei são de 2000. Eu acho, pra mim, é o melhor filme desde de 2000 pra cá, porque drama, adoro, é, musical não gosto, mas me fez gostar, tem a parte, vamos dizer, romântica, poética do filme, que é muito bonito também. E por mais que dizem que o Lars é um cara frio e tudo mais, nesse filme ele foi frio, lógico que ele foi frio, pra quem viu o filme sabe, né, morre, o filme antigo pode falar, morre no final, enforcada, ela é condenada à morte, mas o processo dela de morte é bonito ali, a coisa dela, ela sabe que ela vai morrer, ela, né, fica lá na, como é que chama aquele negócio? Na cadeia? Cadeia. É, na cadeia. Aquele negócio. É condenada à morte, então... A maneira como ela leva isso, que é de maneira suave. Eu acho um filmaço. É difícil eu falar, porque é o filme que eu mais gosto. Então é muito difícil eu falar dele. Eu prefiro que vocês comentassem. Cara, tá um musical com esse enredo. É, cara. O cara fez um musical absurdo, cara. Musical. E tem Radiohead também. O Radiohead, a música, né? É Bjork com Tom York. Ah, e ali foi quando eu conheci mais o Tom York. Sou muito fã de Radiohead. Ali eu conheci o cara, falei, caramba, o cara é um ET mesmo. E a Bjork arrebenta. Tem um outro ator famoso, que eu sempre esqueço o nome dele, que faz parceria com ela no filme, que é o cara que gosta dela e tal. Ah, falem vocês, eu sou suspeito pra falar desse filme. Quem assistiu aí? Então, esse filme aqui, ele acaba encaixando um pouco no dogma, né, proposto lá pelos dinamarqueses lá, entre eles o Lars von Trier, que era a proposta de fazer tudo na hora, assim, desde você tá filmando, fazendo, tá produzindo, filmando filme, você vai ter o som na hora também e tal. Ele não chega a ser tão cabeçado nisso, mas a câmera é bem uma câmera bem como se fosse uma coisa mais amadora assim e tal, né? E ele acompanha essa história da Bjork, que é a Selma Jekova, acho que é assim que fala. Selma Jekova. É a Jekova, que ela mudou para os Estados Unidos em 1964 com o filho dela. E aí acaba que ela vai trabalhar numa fábrica, na indústria metalúrgica, né? E acaba que ela sofre uma doença degenerativa que ela está perdendo a visão. Então ela tá ficando cega tal, e ao mesmo tempo ela tá vivendo esses primeiros momentos lá nos Estados Unidos. E E aí, por algum motivo que eu não lembro qual, ela acaba sendo condenada. Você lembra qual que é o motivo, meu Deus? Sim, ela junta dinheiro para o tratamento do filho. Uhum. E ela mora numa casa de aluguel, né? Uma casa, vamos dizer, nos fundos. E um dia o rapaz vai cobrar o aluguel dela, ela paga lá o aluguel certinho. E o cara já meio que, ele é policial, ele já percebe que ela tá ficando cega. E nisso, ela, cansada do trabalho, tudo, vai descansar lá, nisso o cara vai e pega todo o dinheiro que ela tinha guardado. E ela descobre que foi ele, porque a única pessoa que foi na casa foi ele, e ela acaba matando ele. Não, ele vai atacar ela, né, ele fala, esse dinheiro é meu, não sei o quê, não sei o quê. O cara, né, como era americano, ela veio do leste europeu, então tinha essa rivalidade, nessa, né, essa guerra fria, vamos dizer. Aí, numa briga entre os dois, que ele tenta pegar todo o dinheiro dela, que ela juntou do trabalho nessa metalúrgica, é meio que sem querer, eu acho que foi meio que sem querer, assim, ela dispara a arma dele, que eles estão brigando, e o policial tá com a arma assim, e mata ele. Só que nisso a mulher chega, a mulher dele, a mulher do policial chega e pega ele no ato, em um flagrante. E aí ela é condenada. Injustamente, né? Totalmente injustamente. Porque ela foi roubada. E na briga com o homem, lógico que, né, o cara bem mais forte que ela e tudo. Acaba disparando a arma e acerta o cara. Aí vai decorrendo a história. Aí ela vai presa e tudo. Aí foi por isso. Olha, que ela foi presa. Eu não consigo imaginar isso musical. Que louco. Não, e o cara foi musical. Aí uma coisa que você falou, Gabriel, que a respeito de câmera e tudo, tem uma sequência nesse filme do caralho, cara, de câmera, que, né, por mais falar, tudo câmera livre, não sei o quê, ali ele já tinha uma estrutura, né, mas igual você falou, Dogma e tudo mais, ele usou 150 câmeras numa sequência lá, e você não consegue saber onde tá as câmeras. E é a cena do trem, você lembra a cena, sim, do trem? Sim, essa cena é memorável, então, essa cena aquilo é linda. Aquilo é fantástico, cara, e no fundo é... E a música, né, cara, do Radiohead, do Tom York com ela. É da Bjork. É, com a Bjork. Aquela cena, eu acho, uma das sequências, assim, de câmera, de jogo de câmera e tudo, uma das melhores que tem, cara. E passa num delírio dela, é um devaneio que ela tem. E é absurdo, cara, é fabuloso. É interessante falar isso até da questão da música, que a música parece que entra só nos momentos decisivos do filme, assim, né? Só, exatamente. A música entra pra suavizar toda a parte dramática, cara. Yeah. Ela sempre entra em alguma parte dramática, seja ela tá na metalúrgica e aí ela quebra alguma peça lá, né? Ela é responsável por colocar lá as lâminas de aço lá pra fazer, sei lá o que que faz lá. Aí ela vai ficando cega, então dá algum defeito na máquina e entra a música. Ela atira no cara lá, entra a música. Ela começa... O cara que ama ela percebe que ela tá cega, entra a música. Aí entra essa música, que eu já vi de tudo. Eu acho que quer dizer isso, se for ver a tradução, eu já vi de tudo. Ela não vê nem mais necessidade de viver, né? Porque ela já viu de tudo nessa vida. Mesmo sendo cega, ela fala, eu já vi de tudo. É lindo, lindo, lindo. E é legal acentuar também esse detalhe, que na verdade ela foi inocente mesmo, né? E até quando ela tá na forca, ela entra cantando, acho, né? Que ela entra cantando... Entra. Assim, os passos. É. Eles dizem que essa é a última canção. Eles não nos conhecem, sabe? É apenas a última canção, se deixarmos que seja. Eu acho que o forte do filme é justamente isso. Ela acaba sendo um drama pesadíssimo, que ao mesmo tempo traz essa leveza, né? Pode ser dito como leveza. A suavidade, né, cara? Uma suavidade, a música, com a música, cara. Isso é maravilhoso, com a música. Então, vamos falar aqui, ó, o filme foi indicado ao Prêmio da Academia de Arte e Ciências Cinematográficas de Los Angeles, do Oscar, e foi vencedora da Palma de Ouro como melhor filme, e também Prêmio de Melhor Atriz do Festival de Cannes. É, nos Prêmios Cinema Europeu, venceu o Prêmio de Melhor Filme e Prêmio de Público. Foi indicado a melhor filme estrangeiro no César e venceu na mesma categoria no Goya e no Independent Spirit Awards. Eu acho que é um filme que está aí. Eu acho que dessa lista aqui, eu acho que é um dos filmes que, junto com o Reversível, seriam talvez os filmes mais diferentes, vamos poder dizer assim, mais autorais, vamos dizer assim, dessa lista aqui. Então, vou trazer agora para vocês que eu acho que é um filme que ninguém nunca viu. Ele é contraditório, porque é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Até não tem como não chorar. Que é com Jet Li. Chama Ocean Haven. Ele é de 2010, né? Dirigido pelo Xu Inchaulo. Não sei se ele é muito conhecido, como eu disse. Só que o que é a história do filme? O Jet Li, ele é pai de uma criança autista. E a história mostra esse amor incansável pelo filho. E ele trabalha num zoológico lá na China, né? E mostra como que é a relação de cuidar de uma criança com autismo. E o mais louco do filme, assim, é que o Jet Li, que é o Wong, né, no filme, ele sabe que um dia ele vai morrer, que o filho dele vai precisar se virar sozinho, né? Então, ao decorrer do filme, mostra esse relacionamento dos dois, que é lindo, sensacional, fantástico, e essa preocupação com o Jet Li de ensinar o filho a se virar sozinho, que ele vai com muita paciência, com muito amor, e você vê cenas dos dois sorrindo, e eles indo pro oceano. Caramba. Nossa, é muito foda, até emociona aqui de falar, assim. Eu não sei como eu descobri esse filme, ele tipo, caiu na minha vida do nada. Ele é um filme desconhecido que acho que todo mundo deveria ver. Que fala também até do autismo, que é uma coisa que o pessoal não fala muito. Que eu vi até aqui um dado que na China tem mais de 1 milhão de pacientes autistas. Eu acho que esse filme até foi feito para tocar, né, nesse assunto. Ele tem uma nota no IMDb de 7.6. Que é bem alta por MDB, né? E é isso aí que se passa, tipo, é uma história linda, que você vê o que é sobre um amor, assim, puro de um pai pelo filho. É isso, eu também não tive a oportunidade de ver esse filme, não, cara, mas pelo que você falou, parece ser bem interessante mesmo, que ele acaba abordando uma relação profunda, assim, entre pai e filho, de uma maneira que está totalmente ao extremo, assim, né? Quase que um está morrendo e o outro não entende bem. Eu não peguei isso bem. O pai, ele, assim, não mostra que ele muito que ele está morrendo, né? Mas que um dia ele vai morrer. E inclusive é muito louco que todo mundo ao redor, assim, onde eles moram na vizinhança, conhece os dois e sabe da história. Então, os vizinhos também ajudam muito na criação, sim. Porque quando o filho do Jet Li nasce, a mãe dele morre do menino. Aí ele Caramba. Tem que criar ainda o filho sozinho. E, tipo, ele não tem uma profissão tão, assim, fodida. Ele leva o filho no zoológico, é um zoológico não, um aquário, para ver lá como é o trabalho do pai e tudo. Aí tem várias cenas foda. E o que mais chama atenção também, assim, além da história do amor, né? É a atuação do Jet Li e do filho dele, cara. Que é fodida, cara. A gente vê Jet Li só batendo, né, cara? Mas você vê que o cara é um ator completo mesmo. O cara faz uma atuação sensacional. O filho é o Wen Zhang. É o ator, né? O nome dele no filme é Davi, né? Davi. O cara também detona, assim, como interpretando um autista mesmo. Assim. E ele é um personagem. É um filme que você vai chorar. Deu pra ver que é um dramão mesmo, né? Um dramão bem, bem, bem drama, assim mesmo. É. Um filme mais. Eu não vi. É lindo. Eu não cheguei nem a ver nenhum filme dessa diretora aqui, Xu Inchaulo, né? É, bem disso. Eu particularmente, eu nunca vi ninguém que viu esse filme. Eu não tive a chance de ver, cara, mas parece ser bem interessante, tá guardado aqui. Eu assisti. É uma indicação, aí. Morava em São Paulo, o Jean me indicou. Ah, é verdade, eu falei pra ele, foi nessa época que eu vi mesmo. É, eu achei muito bom na época, eu gostei bastante. Nem lembrava, pra ser sincero, desse filme, e lembrei agora que você falou, lembrei de ter assistido. Ele é um pouco clichê, esses filmes normais, mas a história, não sei se é baseado em algum livro, baseado em alguns fatos reais, mas a história ela é muito interessante. A atuação do menino realmente é muito interessante, entendeu? Ele saiu no Brasil como Um Oceano no Céu, o nome, né? Acho que é isso, é Oceano no Céu, aqui no Brasil. Ele foi escrito pela mesma diretora, a Shui Xiaolu, que é chinesa, é um drama, né? E ele custou aproximadamente US$1 milhão. Foi um barato, se você pegar. Assim. Isso, barato, hein? Ó, a fotografia do filme eu também achei muito foda. Das tardes vadias da fazenda. Era num sítio lá no bosque que eu escapava aos olhos apreensivos da família. Amainava a febre dos meus pés na terra úmida. Cobria meu corpo de folhas e, deitado à sombra, eu dormia na postura quieta de uma planta enferma, vergada ao peso de um botão vermelho. Não eram duendes aqueles troncos todos ao meu redor, velando em silêncio e cheios de paciência, meu sono adolescente. Que urnas tão antigas eram essas, liberando as vozes protetoras que me chamavam da varanda? De que adiantavam aqueles gritos? Se mensageiros mais velozes, mais ativos, montavam melhor o vento, corrompendo os fios da atmosfera. Então, eu vou falar agora aqui do Lavoura Arcaica. De fato, é um dos filmes que acho que estaria no meu top 3, assim, que eu mais gosto, porque me influenciou muito, assim, né? Ele é de 2001, que é até uma época muito próspera no cinema nacional, que é conhecido como a época de retomada, né? O Brasil andava produzindo muito pouco filme durante a década de 90, muito por causa do governo Collor, então aí depois foi até encabeçado pela Cidade de Deus e o Lavoura Arcaica veio nessa leva aí. Ele foi dirigido, escrito e montado pelo Luiz Fernando Carvalho. Esse é o primeiro longa-metragem dele. É baseado no romance homônimo do Radwan Assar. Esse livro é de 75. Ele chegou a ser considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. E até uma famosa revista, né, a Carrière du Cinéma, fala que há uma promessa concreta de renovação de uma palpitação inédita no cinema brasileiro desde Glauber Rocha, falando do Lavoura Arcaica, né? Agora, sobre a história, o que a gente pode contar da história? Aqui a gente vai dar spoiler, que é um filme antigo. Quem não viu, acho que também nem prejudica tanto, porque é um filme que, por ele mesmo, ele já é uma catarse visual, assim, né? Então, Lavoura Arcaica conta, em primeira pessoa, a história do André, que é interpretado pelo Selton Mello, que ele se rebela contra as tradições agrárias e patriarcais impostas pelo pai e acaba fugindo para a cidade, acaba fugindo do sítio onde eles moravam, buscando uma vida diferente daquela que ele tinha no seio da família, né? Então, o irmão mais velho dele, o Pedro, recebe a missão, a mãe dele pede para ele ir em busca do irmão desgarrado, que é o André, e acaba que o Pedro encontra o André numa pensão suja, assim, na cidade lá, e o André começa a narrar as razões da fuga dele. Aí, não tendo uma ordem muito cronológica, ele conta a história do André desde a infância, né? Que vai mostrando os carinhos da mãe, os ensinamentos quase primitivos do pai, valorizando o tempo, a paciência, a família, a terra, fiado na doutrina cristã, que vem pelo pai. Mas só que André não aceita nenhum desses valores, ele tem pressa, ele quer ser o profeta de sua própria história e viver com intensidade incompatível com a lentidão do crescimento das plantas, que é aquela que ele via na fazenda. Então, aí você vai entender que ele tinha uma, que até eu achei a parte mais forte do filme, que ele tinha uma paixão incestuosa pela irmã dele, que é a Ana. E até eu acho que uma das atrizes mais bem, mais fez o melhor papel no filme, né? A Simone Spoladori. E aí, por causa dessa paixão incestuosa, ele acaba fugindo de casa, né? E aí, quando ele é trazido de volta, o André é recebido pelo pai, uma longa conversa e uma festa que, ao invés de resolver o conflito, evidencia uma distância intransponível entre as duas gerações. E por essa razão, a história também, às vezes, é muito comparada com uma versão invertida da parábola do filho pródigo. Luciano Carvalho começou a escrever a história lá na década de 90, quando ele estava dirigindo o Renascer, o Rei do Gado e tal. E aí ele fez uma pesquisa imensa, que até virou um documentário que chama Que Teus Olhos Sejam Atendidos, que é um documentário lindíssimo, porque até o próprio escritor do Lavoura Arcaica que acompanhou uma viagem no Líbano, né? Que ele foi conhecer a cultura e tal, foi uma imersão mesmo. E aí, que doideira. Aí o Luciano Carvalho, querendo manter aquela coisa que o livro tinha, que o livro é uma prosa poética, assim, ele é bem poético, assim. Ele resolveu não escrever um roteiro prévio, ele apoia totalmente na improvisação dos atores diante do romance do Rodolfo Nassar. E aí, para isso, eles foram mesmo para um retiro, numa fazenda no interior de Minas Gerais, e eles acabaram vivendo ali como se fosse aquela família. Aprenderam a trabalhar a terra, ordenhar, fazer pão, e bordar e tal. Como uma família típica libanesa imigrante do Brasil, assim. E até o Raduan também acabou acompanhando esse processo, assim. Uma coisa que eu acho que ficou bem interessante no filme é a fotografia do Walter Carvalho, né? Para mim, o maior diretor de fotografia de cinema do Brasil, que tem muito contraste entre luz e sombra, até lembrando um pouco do expressionismo alemão, assim, em alguns sentidos. E trabalha muito com foco também, uma estética talvez mais abstrata, assim. A direção de arte também é belíssima. O André, o protagonista, é vivido pelo Celto Melo. E o próprio Celto Melo foi um divisor de água na carreira dele, né? Ele fala assim: Lavoura Arcaica me deu algumas coragens. Uma delas foi eu romper com a TV e fazer minha própria história. Então, ele acabou, depois da Lavoura Arcaica, ele acabou entrando no cinema. Hoje ele fez vários filmes aí, como Palhaço e o Filme da Minha Vida, que são belíssimos filmes também, né? Uma coisa que eu queria destacar aqui também é a música que foi feita pelo Marco Antônio Guimarães, que é do grupo Wakti aqui de Minas. Eu até cheguei a fazer uma entrevista com ele, com o Marco Antônio Guimarães, aqui em Belo Horizonte. E ele contou para mim, para o colega meu Pedro, sobre o processo de compor a música para o filme. Nisso ele falou um pouco também de outra música que ele fez, que foi para o filme Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles, né, baseado no livro do Saramago. Então ele fala assim: ó, eu me encantei com o livro. Foi o mesmo caso do Saramago. Raduan tem isso. Você começa a ler assim, difícil de largar, de uma beleza, não é? Assim, quando o cara lida com palavras de um jeito musical também, porque aquilo vai indo e a fluência dos escritores que conseguem isso é uma fluência musical também. Então ele acabou escrevendo a música, lendo o livro e imaginando ali um compasso musical com a leitura, sabe? As palavras que viram sílabas, as sílabas que viram palavras, que viram parágrafos, que viram frases. Então, até diz que veio o nome desse documentário, que chama Sílabas São Cinema. Então, eu achei bem interessante o processo dele, que foi um processo que ele trouxe do livro e interpretou o livro como se fosse música, assim. Achei fantástico. Sobre a repercussão do filme, eu queria, ele, como eu falei, ele está entre os 100 melhores filmes brasileiros da Abracine. Recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, né? E diversas homenagens também. Agora, sobre os atores. O pai, interpretado pelo grandíssimo ator brasileiro, né, que são um dos maiores, o grande Raul Cortez. A irmã é a Simone Spoladori, como eu tinha falado. O Pedro, que é o primogênito, que vai em busca dele, é o Leonardo Medeiros. O caçula é o Caio Blatt. Mas eu também considero uma obra-prima do cinema nacional, assim, de todos os tempos mesmo. Acho que tá, ele trouxe muito desse cinema de retomada de 2001, né? E depois dele, não vi um filme tão bom quanto, assim, talvez, assim, no cinema nacional, no gênero que se propõe de uma adaptação de literatura. É, a partir disso, quem já viu o filme aí, quiser comentar? É, então, tem uma cena muito marcante nesse filme aí, que é, eu acho que é até com o Raul Cortez, o Pedro com o Raul Cortez, com o pai dele, que eles tomam o goró imaginário. É, não, é o Celton Mello com ele, né? É o Celton Mello, né? É, o Celton Mello com o Raul Cortez. Então, e essa cena aí foi muito marcante, que ela tem... Ela passa um lance, né, de um lance da nossa mente, né, que a gente tem com o que existe, o que a gente enxerga, o que realmente existe, e o que a gente é, a gente pode ser, o que a gente consegue. Tem um conflito muito louco. É, aquela é uma parábola. É uma parábola para mostrar o contraste até do André com a visão do que o pai dele tem do mundo com a visão dele do mundo, assim. Então acaba que ele não aceita os valores do pai, entendeu? Aí o pai vai ensinar todo aquele ditado lá, aquela história. Eu esqueci qual é a história aqui agora. Mas aí ele quer ser o dono da própria história dele, ele não quer aceitar aquilo. Por que ele vai na casa do sábio, né? É essa a cena. E o sábio fica oferecendo uma bebida imaginária e um pão imaginário para ele. Ele queria a bebida de verdade, ele queria a comida de verdade. Ele quer tomar a rédea da vida dele, né, cara? Sem ter a ruptura com a tradição, né? É muito bom, muito bom. É, não deixou de estar certo, né, pô? Eu também acho que é um melhor filme nacional aí, desde dos clássicos, né? Desde Glauber Rocha, desde o Pichote e tudo mais, depois não veio outro, não. É legal também a retratação dele com a natureza, né, Gabriel? Tem até a cena que ele meio que tira, não chega a tirar a roupa, mas fica se esfregando na terra, né? É o anseio dele, né? O anseio de jovem, anseio. Igual dos meninos lá do Conta Comigo, assim, que é a vontade de descobrir o mundo, né? Sair em busca dos sonhos e das aventuras. É testar, né? É. Ele tem quase uma febre, né? Que ele quer sair e descobrir o mundo, quando que naquele seio familiar ele exige que ele seja o filho que vai dar sequência àquilo que foi traçado pelo pai. As gerações e gerações antes de uma lavoura arcaica. Assim, né? É belíssimo. É lindo. Eu não tenho muita... do jeito que ele faz essa analogia, esse simbolismo com a natureza, né? Igual você falou, ele fica com febre, você sente ali, cara. Essa foi uma parte do filme também que eu fiquei preso também, Gu. O Jean, que é a parte aí que ele começa a se esfregar no mato e tudo, mas o simbolismo é muito forte ali. Ele fica com febre. Comove, né, gente? É aquele frenesi de, pô, eu quero encontrar minha natureza. Cadê minha natureza? Minha natureza não tá aqui onde eu tô. Então ele vai em busca. E é fantástico, fantástico. Just wake up. Do you remember me? It's like I'm being prepared for something. I am a passenger. You a dreamer? Yeah. I've seen too many around lately. Então, o terceiro filme que eu vou falar é o Waking Life. Um filme de 2001. Um monte de filme que a gente tá falando é 2000, 2001, né? Foi uma leva grande, né? Uma leva, né? É porque o povo achou que o mundo ia acabar, né, cara? É... Foi mesmo. Waking Life é um filme da direção e roteiro do Richard Linklater, que é o mesmo cara que fez O Homem Duplo com Keanu Reeves. Ele é um filme feito na mesma técnica de... Qual que é o nome? Você sabe, Gabriel? Rotoscopia. Rotoscopia é assim, a técnica é a animação, mas é assim, ela usa uma referência das cenas gravadas em live action, né? que é o cinema mesmo. Ligou a câmera e filmou. Sim. Aí você pega os frames dessa filmagem e desenha. Não é desenho por cima, de referência para criar uma nova estética. Eu não lembro como que esse filme caiu na minha vida, só sei que de alguma forma me chamou atenção, acho que pela estética de desenho e tal, e o nome também. E eu sou muito assim, às vezes eu olho a capa e o nome e gosto ou não gosto, identifico ou não identifico, mas esse design visual que bate primeiro, às vezes ele define muito meu apetite de assistir ou não o filme, entendeu? Mas aí assistir esse filme a primeira vez, eu sinceramente não entendi nada, eu fiquei muito perdido mesmo, só que eu senti que tinha alguma coisa interessante ali. E pequenos fragmentos do filme ficaram pertinentemente na minha mente, fazendo eu refletir, sabe? Tentando entender o filme mesmo. E aí eu não saciei enquanto não assisti a segunda vez. A segunda vez assisti pausando pra caramba, pra pegar todo o diálogo, tudo certinho, que é muito rápido, é muito louco, vai mudando. E às vezes você perde quando que mudou, perde um pouco o sentido. Mas tudo tem uma linearidade, se você assistir com atenção. E foi um filme fantástico. Se for falar de filosofia e existencialismo, ele aborda isso profundamente. Acho que pega um pouco do espiritismo, mas eu não vejo ele muito entrelaçado no espiritismo. Mas ele, sei lá, fala de tudo um pouco, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E tradução dele seria sonho desperto. Então é como se fosse um sonho lúcido, né? Não, o filme é sobre sonho, né? O filme é sobre sonho. Então, depende. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que o filme é sobre depois da morte, entendeu? Uhum. Na minha concepção, mas isso é uma coisa muito pessoal, é a minha interpretação. E falar isso até também estraga, porque foi uma concepção que eu construí depois de assistir duas vezes, depois de ver, e depois que eu assisti essas duas vezes, eu ainda peguei esse filme, porque ele tem partes fantásticas, então depois eu ainda peguei esse filme, e ainda, na época eu morava em São Paulo, eu redigia, assim, eu tinha um caderno com todas as partes, assim, mais ou menos reescritas de todas as falas, de tudo, colocava às vezes algumas frases no Orkut. Ô, louco, o filme entrou em você mesmo, meu Marcelo. Não, totalmente, esse foi um dos filmes que mais entrou. E eu acho que ele trata esse lado da espiritualidade, e ele veio junto com a minha adolescência também, sei lá, viagens lisérgicas, assim, em que obtinha algumas respostas espirituais, fazendo yoga, meditando, fazendo exercício de respiração caótica, que é exercício das tribos indígenas. Então, assim, eu estava tendo experiências espirituais e pessoais muito intensas entre o que é isso, o que vem depois da morte, por que a gente está aqui, né? O existencialismo no todo. E esse filme veio e parece que muita coisa encaixou com tudo que eu já sentia e muita coisa respondeu aquilo que eu estava buscando resposta, entendeu? Acho que foi uma resposta contundente. Então esse filme foi muito profundo na minha vida também, assim como todos os outros, e mais dessa forma espiritual. Eu acho que ele aborda as grandes questões da filosofia, assim, também, os sonhos, a consciência, o sentido da vida. Ele vai de pouquinho para cada um, assim, por isso que é uma viagem, né? Ele vê que entra em várias discussões um pouco. Sim. Depois, mas como viaja, que assim tem um personagem... Tem um personagem principal. Ele é anônimo. Central. Né? Ele não tem nome. Seria eu, no caso. É você que vai assistir e vai se identificar. É o que busca se identificar com quem tá assistindo, entendeu? O homem duplo é muito pesado. É foda. Eu acho muito, muito bom esse filme. Só que é diferente. Esse eu acho muito mais profundo, sei lá, esse filme... O Homem Duplo tem a mesma técnica também? Rotoscopia. Como que chama? Rotoscopia. Um pouco mais bem elaborada, talvez, do Homem Duplo. Um pouco mais modernizado. Eu lembro que eu tentei ver esse filme aí, Marcelo, mas é que os diálogos eram muito rápidos e a imagem meio que... não para. Nossa, tava meio... dor de cabeça. Você tem que assistir, você tem que entrar mesmo. E é o que eu tô falando, a primeira vez eu assisti sem concentrar, tive que assistir de novo. Aí eu concentrei, fui pausando, e aí eu fui entrando em cada diálogo aprofundando. É o meu caso aí, cara. Entendi tudo. Eu não tenho muito o que falar, se eu for falar, porque eu tentei ver 4 vezes já, cara. Mas que é um filme filosófico, tudo, e eu tenho graduação em filosofia, fica até vergonhoso falar. Mas eu tentei ver 4 vezes, cara. E não, eu acho que eu não tenho maturidade ainda, nem intelectual e nem sei lá o que for pra assistir. Porque eu tentei ver 4 vezes, cara, e tentei mesmo, quero ver, agora eu quero ver. E não consegui digerir, cara, não sei porquê. Ele é muito rápido os diálogos, ele muda a linha de raciocínio o tempo todo. Sim. E ao mesmo tempo ele exige que você mantenha a sua linha de raciocínio, você entendeu? Então, mas eu gosto disso, mas sei lá. Ele é bem forte, mano. Pode ser que daqui uns 2, 5, 10 anos eu venha gostar. Mas até hoje, as 4 vezes que eu vi, eu... Você entendeu a história? Você entendeu o começo, meio, enfim, gostei, por mais que ele não tenha? Mas você entendeu isso? Sim, eu comecei a ver tudo. A primeira vez eu vi um pouquinho. Segunda eu já vi umas meia hora, 40 minutos. Terceira também. A quarta e última tentativa eu vi uma meia hora. Então, você não é o filme inteiro, é isso que eu quero dizer. É, porque então não é um filme que ainda eu consegui não me pegou pra ver inteiro. Isso acho é que, muito sei lá, pessoal mesmo. E esse filme pessoal, realmente é um filme difícil de digerir, assim. A maioria das pessoas não conseguem ver e nem gostam. É muito pessoal. Eu ainda não gostei dele. Pode ser que eu venha me apaixonar loucamente por esse filme um dia, mas igual outros filmes, aí tem tantos outros filmes que as pessoas amam e eu não gosto. Então, a minha opinião é nula, porque eu não gosto. É, eu tentei uma vez também, mas eu quero ver, vou tentar. Eu quero gostar. Se você quiser, você pega partes do filme no YouTube e assiste certas partes legendado. As partes são como se fosse um mini curta, entendeu? Já funcionam por si só. É, mas eu acho que é o tipo de filme que não dá pra você pegar tentando buscar exatamente uma história, mas sim... sensações, entendeu? Acho que é um filme sobre sensações, justamente isso. Não, mas ele tem história, nada, ele tem cara. Todo um... negócio é que eu não senti nada, cara, eu não tive tesão nenhuma, cara, aí é foda, cara. Não, ok, cada um tem um... Tem uma estética que incomoda também. Então, a estética que eu acho... O desenho fica tremendo o tempo todo, meu. Eu acho que isso aí que incomoda muito, aí, tipo... não deixa ser relaxado pra pegar o negócio do filme. Mas assim, tem muitas pessoas, principalmente mulheres que eu conheci, que assistiram e tem a mesma coisa que eu. Tem uma prima que chama Estela, que também eu conversei com ela, era a mesma coisa. Ela redigiu cada parte do filme, porque teve que escrever tudo, até pra interiorizar também, entendeu? Isso é pra dar spoiler alert, resumindo mais ou menos, o cara tem uma rotina, igual todos nós temos, só que um dia ele acorda e vê que, tipo, ele apaga a luz continua acesa, então começa a acontecer umas coisas estranhas. Só que ele vai vivendo, e nisso ele vai encontrando pessoas muito loucas, cada uma falando sobre uma coisa muito profunda, nesse dia a dia louco dele. Só que aí, tipo, aí todo dia ele vai dormir e ele acorda, parece que ele tá no mesmo... mais ou menos no mesmo ponto, só que tudo com essas coisas, com essas falhas, sabe? Essas, digamos, falhas na Matrix, entendeu? E aí ele vai vendo nisso, e nisso ele vai buscando. O que eu tô fazendo aqui? Ele começa a sacar nessas conversas, esse povo vai falando pra ele, pô, você tá morto, cara. Porque essas coisas, quando acontecem, é porque você já não tá mais aqui. E aí ele tem que ter a percepção de que ele tá morto, que ele não tá mais ali. Aí ele começa a tentar entender como que ele tá morto, até que contando o filme inteiro, ele entende e se desprende e voa, entendeu? Mas por que que a sinopse desse filme, eu acho que esse filme até dá pra dar essa sinopse, porque isso eu demorei pra entender pra caralho, e acho que você sabe disso, você consegue ver o filme e aprofundar nos diálogos, porque os diálogos que tem a profundeza e a filosofia fodida, entendeu? É cada diálogo ali é existencialista no último. Mas você acha que ele tem que ter essa necessidade dessa estética aí de como te chama? Rodoscópio? Então, isso aí incomoda muito. Por isso que eu assisti ele em qualidade máxima, eu baixei ele em Full HD, pus a legenda certinho. Porque se você assistir, por exemplo, no YouTube, isso vai incomodar mais ainda, entendeu? Não, mas peraí, vocês incomodaram com a rotoscopia? Ah, isso não, me influenciou. Eu achei um filme, verdade, eu achei um filme pseudo-intelectual. Esse é o meu resumo. Mas a rotoscopia, isso é bom deixar bem claro isso aqui, porque rotoscopia é uma técnica de animação. Você pega, desde a Branca de Neve e os Sete Anões, tem várias cenas que são feitas em rotoscopia. Então, a rotoscopia atrapalhar em si não foi o caso. O que foi aí que deve ter atrapalhado foi justamente a história do filme, a direção de arte, a direção de fotografia. Não, mas eu acho que o que incomoda o Gunny é o efeito da rotoscopia e a tela, isso. A câmera fica meio que girando e tremendo, os personagens ficam tremendo o tempo todo. Então, isso aí é direção de fotografia e direção de arte, cara, não é rotoscopia. Pra mim, esse filme aí, cara, é um filme viajado, pseudo-intelectual, é isso, chato. É isso que eu acho. Tem nada de filosofia no filme. Nada. Ô, louco. Tem pseudo-filosofia. Filosofia não, tem aí eu não concordo nem um pouco. Eu acho que você não assistiu. Mas depois na conversa você não pode falar. Não, então. Tem nada de filosofia naquele filme, não. Assiste filme inteiro. Viajado. É viajado. O cara com grana viajado. É igual do meu irmão que não gostou de Reversível, mas parou na cena do estupro. Aí, porra, aí é fácil não gostar, tem que assistir tudo. Não, é igual a galera que gosta de Donnie Darko e fala que entendeu. É, mas não tem que entender, né, cara? Acho que é isso aí. Acho que não tem que entender, cara. Acho que o filme te pega ou não pega? Não pegou o Delcinho, não pegou o Jean. Acabou. Não pegou. Tá, não pegou. É, então. Mas agora, por outro lado, não se pode negar que o filme traz essas discussões, sim, da questão do sentido da vida, do sonho, da morte. É, talvez não tão filosófico, mas existencialista no último. Né? É, mas o existencialismo é um ramo da filosofia, né, cara? É, sim, mas então não abrangendo tanto mais nesse quesito, né? Acaba de falar do filme que eu não gosto pra falar do filme que eu mais gosto de todos, cara. Que é Luz da Cidade, do Chaplin. Não, pra mim, eu particularmente, é o melhor filme. De que ano que é? 30 e pouco. Vê aí, Gabriel, por favor. Luz da Cidade, eu acho que é de 31, deixa eu ver. 1931. 31. Estamos nos anos 31, cara. De todos os filmes, de tudo, igual o Gabriel falou, top 3, top não sei o que, ele pra mim é o top 1. Não tem. Pode vir filme com tecnologia, com o que for, com discurso político, com coisa poética, filosófica, o que for. Não desbanca esse filme pra mim. É o Chaplin, né? O personagem lá. É a fase muda do Chaplin, né? Antes do Grande Ditador. É da fase muda. É um dos últimos filmes modelo, porque eu fiz o Grande Ditador em 33, que já tem fala. E história do vagabundo mesmo, né? O personagem é um vagabundo, que se apaixona por uma mulher, e a mulher é cega. Faz de tudo pra conquistar ela, tudo, tudo, tudo. Aí, nesse meio tempo, ele conhece um rico, um cara milionário que tenta se suicidar, né? Como é filme antigo, pra contar, mais que spoiler, então. Aí o cara tenta se matar, um cara milionário e tal, tá bêbado, vai tentar se matar e o Chapo meio que salva a vida dele lá. O Chapo tá lá vagabundo, vai andando pela noite, encontra ele na beira do rio e salva o cara. Só que o Chapo, esse cara só encontra o vagabundo, o Chapo, quando ele tá bêbado, esse burguês lá. E sempre é amigo dele, aí vira amigão, leva ele nas festas, empresta o carro pra ele. Aí o Chapo tem uma vida, vamos dizer assim, né, de rico. Sempre tá com esse cara. E ele conhece uma mulher, uma florista, que cega, pensa que ele, que o Chaplin, que é um vagabundo, pensa que ele é rico também, porque sempre quando eles se encontram, ele tá, vamos dizer, não acompanhado. Tem momento que tá acompanhado, mas a maioria das vezes ele tá usufruindo desse amigo, né, desse amigo que ele fez, que é um cara rico. Mas quando esse cara rico sempre acorda e tá sóbrio, ele, né, ignora o vagabundo. Dele. Esquece. Esquece dele totalmente. Tanto é que tem uma. Assim que eles conhecem, salva a vida. O Chapo salva a vida dele numa noite, ele vai pra casa do cara, dorme lá, uma mansão e tudo. O cara acorda sóbrio, fala, mas o que é esse vagabundo aqui em casa? Não sei o que, expulsa ele de casa e tudo mais. Aí o Chapo, no filme, as coisas que o cara faz pra conquistar a mulher. O cara luta boxe, o cara vai trabalhar, tem uma cena maravilhosa pra mim. top 10 do mundo de cenas, que é aquela ele no restaurante dançando. Puta, o que é aquilo, cara? Ele dançando a música, é uma música famosa, só que fez uma sátira, cara. O Chaplin ainda faz uma sátira com a música lá no salão de festas e tudo. É genial. E o final do filme também, como os dois se apaixonam, ela cega, depois de tudo, ela pensa que o cara que gosta dela, que tá ajudando no tratamento dela, que o Chaplin vai tentando juntar dinheiro pra ajudar ela. E só que ele é vagabundo, cara. Ele não consegue trabalhar, cara. Quando ele consegue alguma coisa, ele sempre se dá mal. Aí, no final, ela recupera a visão e tudo mais. E vai um cara rico lá. Ela recebe flores e vai um cara rico lá. E ela pensa que é esse cara, que é tudo bonitão, rico e tudo mais. Só que na hora que pega na mão deles, sente que não é ele. Aí, no mero acaso, assim, o Chaplin vendo aquilo, é uma cena muito bonita, o Chaplin vendo pelo lado de fora na vitrine, o Chaplin vai lá encontrar ela. Só que aí entra esse cara rico primeiro e fala, pô, dancei, né, chegou o cara ricão aí, vai ficar com ela. Que é um outro cara, não é o milionário que ajudava ele, não. Nisso a mulher nota que não é o Chaplin. Não é o vagabundo. E o Chaplin não vê essa cena, não vê esse momento. Aí fica meio desiludido, aí sai andando, assim, as crianças tacam pedra nele. Aí nisso, ele deixa derrubar, ela deixa derrubar, ela sem querer cai uma rosa no chão. Aí ele cata a rosa e entrega pra ela e dá na mão dela. E na hora que ela pega na mão dele, ela sente que é ele, que sempre tava ajudando ela, porque ele visitava a casa dela, ele ajudava ela, falava pra ela que ele era rico, que ele ia dar um jeito, ia se virar e curar ela. E ele curou ela, cara. É o filme mais bonito que existe pra mim de todos os tempos, de amor, né? Agora, filme tem que ser. Eu sou de amor, então. É importante falar que esse filme é o último filme mudo do Chaplin, né? E ele, justamente, ele acaba arquitetando tudo que vem depois, que é relacionado à comédia romântica atualmente, e esse romance cinematográfico, né? Então, ele foi precursor de muitas coisas, assim, além de elaborar toda uma estética dos que veio depois do cinema, até o próprio Chaplin ajudou a traçar depois, né? E o Chaplin acaba tendo muito disso, os filmes dele sempre abordam esses dilemas da modernidade, assim, né? O vagabundo, e vale lembrar que está logo ali depois da crise de 29, né? Que era da bolsa de 29. Exatamente. Então é o rico e o pobre, as imposições das sociais, assim, né? E a história em si, ela é muito cativante, assim, é aquele tipo de filme que você se sente apaixonado mesmo, assim, cara, que é belíssimo, assim, o Chaplin. Que é independente de tecnologia, tem a genialidade. Não, a tecnologia na época era tecnologia de ponta, né? Entendeu? Era de ponta. Não, ele tinha assim, tecnologia de ponta na época, pra época ele tinha. Ele já era famoso. Já era, não tinha tecnologia de hoje, é errado falar, não tinha tecnologia, lógico que tinha, mas tecnologia da época, ele sabia usar muito bem essa tecnologia, ele tinha, pô, ele não, era tudo bem pensado, a gente pensava, o Chaplin não tinha tecnologia, era, né, anos 20, anos 30, nada. Ele era tinha, só sim. Ator, assim, ou ele participava? Ele fazia tudo, cara. Direção, tudo. Ele era tudo, né? Tudo. Nesse Luz da Cidade ele fez até a música, cara. Tudo. Então, ele fez a paródia da música, a música clássica, cara, que eu esqueci, é uma música lá que é clássica. Ele fez uma paródia com ela. E tem um filme que fizeram, né, sobre o Chaplin, é de 91, esqueci o nome, cara. Aí mostra bem a vida do Chaplin. E nesse filme ele fazia tudo. Direção, fotografia, produção. E ele foi até um grande produtor, ele não foi só roteirista, não. Grande e ele ator. Produziu os filmes dele. Não, ator nem fala, o maior ator que existiu. Então, nesse filme, só para ter uma base, ele foi o diretor, o produtor, o roteirista, o protagonista e o compositor da trilha musical. E editou, o cara é muito gênio. Não. E editou também o filme. E editou. E editou. Caralho, editou o filme, mano. Só isso. E também, aí você falou, e é legal porque foi a transição, né? Foi um, o último eu não filme sei se foi o último, último dele. Último. Foi o último. E ele, filme. Né, porque o mercado na época já existia Hollywood, lógico, Hollywood já tava crescendo, né? Foi quando o Hollywood tava crescendo, nos anos 30. E a sacada dele violenta, ele já tinha pensado, no filme sobre ele, ele fala isso. ele já sabia que o próximo filme ele tinha que fazer com áudio, né, com voz e tudo. Ele falou, então já que esse é o último... É o último mesmo. Vou mostrar pra eles. Só fazer um ajuste aqui. Que o The Circus foi de 28, na verdade, é considerado o último filme mudo do Chaplin, que aí a indústria já estava pregando o cinema falado. Assim, essa coisa, já estava pregando. Vai vender o cinema falado e tal. E aí o Chaplin resolveu produzir o Luz da Cidade como filme mudo. Então, como filme mudo. Mas ele não é totalmente mudo, né? E o doido tem essa transição, que pegou essa transição do mudo pro falado, ele ainda arregaça, por quê, que eu acho? Porque fala, já que agora exigem que tenha fala, então a personagem do filme que ele vai atrás, né, a mulher, ela vai ser cega, porque ele não precisa... A florista é cega. Então, além de ser mudo o filme, eu não vou falar que ela é coadjuvante, porque ela é... É ela que faz ele fazer tudo no filme. Então ela é uma espécie de protagonista mesmo, se for ver. Então a outra protagonista no filme, além do cinema ser falado, é cega, cara. O cara ainda consegue fazer isso, meu. Puta, ele então, é fantástico. O que é isso, cara? É gênio, gênio. Até gênio. As críticas. Não né? precisava no, falar. No, e ele não parou a crítica aí. Porque no primeiro filme, que é o Grande Ditador, né? Que é o primeiro filme ditador. Que ele fala... Na hora que ele abre a boca, ele abre a boca pra falar o quê, né? Puta que pariu. Então, ele não parou por aí a crítica. Não. Todos os filmes dele, cara, são bons. Esse filme, vale dizer também, ó, esse filme aqui, ele é aclamado por vários diretores famosos, como Orson Welles, Stanley Kubrick e Fellini, Woody Allen, integrando a lista de 10 melhores filmes de alguns desses diretores, né? Ele teve uma das mais brilhantes estreias do cinema. É, assistam, cara, assistam. Dá pra ver com a criança, com o cachorro, com a calopsita, com o que você quiser, cara. É o melhor filme que existe. Seu top 1, hein, Nelson? É meu top 1 mesmo. É. Eu desses aí, eu prefiro ainda o Grande Ditador, cara, assim, mas eu gosto. Eu prefiro porque, pelo fato, só por isso, porque é mudo e a outra mulher é cega, cara. Então ele mostrou, ó, tem como fazer cinema sem precisar a exigência do mercado que vocês estão exigindo tanto. Porque ele ia perder o contrato com ele tinha gravado a produtora dele, só que estavam surgindo grandes produtoras. E ninguém estava querendo investir mais nele. Ninguém estava querendo. No cinema mudo em si. Tanto ele como, como é que chama o outro, cara? O inglês lá, o Keaton. Ah, ele, o Keaton. Buster Keaton. É, o Buster Keaton, mas só que o Buster Keaton já era um pouco mais velho, 15, 20 anos mais velho. E ele manda uma carta pro Buster Keaton falando, olha, vou fazer um filme aqui pra mostrar que a gente ainda tem espaço, cara. E tem, tanto é que estão falando dele agora. É. Aí, ó, vou só citar mais uma coisa aqui. É como cineasta, Chaplin era conhecido pelo perfeccionismo, né? Que ele gravava várias vezes a tomada, que até esse filme que você citou aí mostra isso, assim. É. Chato pra caramba. É, perfeccionismo ao extremo, assim, né, cara? Que acabava tornando também o filme muito caro. Pra época, esse filme foi extremamente caro, que foi $1.500.000. Estimado, né? E pós-crise de 29 ainda, era muito dinheiro. Mas o Chaplin fazia dinheiro, né, cara? Nessa época ele já era consagrado. E justamente pelo Vagabundo, que é esse mesmo personagem que atravessou grande parte da carreira dele. Grande parte. É, ele encerra o cinema mudo com o que ele estreou, né, que é o Vagabundo. Estreou não, que fez ele ficar famoso, multimilionário. Nessa época, ele já era multimilionário. Já. E nunca ganhou o Oscar, né, cara? Ele ganhou o Oscar de... Conjunto da obra. Depois já velhinho, né? Ele em si, já velhinho. Não sei, 71, 72, não sei. Ou 60 e alguma coisa. Mas ele, nenhum filme dele nunca ganhou nenhum Oscar, não. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Kids are amazing. In the snow. Mom needs to be in the hospital right now. Fala o Capitão Fantástico então, Jean. É um filme recente, que acho que a gente ainda não falou de nenhum filme recente aí. Beleza. Boa. É um filme de 2016. Não. 2016. Vamos evitar spoiler então, hein? Com Viggo Mortensen. E é dirigido pelo Matt Ross. Ele é de dezembro de 2016. Esse filme fala sobre o quê? Sobre um pai, né, que cria os seus filhos fora da civilização, numa floresta mesmo, né? E é curioso que ele cria tipo a cultura dele para os filhos dentro desse jeito de vida dele, né? Que é justamente de não mostrar o que a civilização atual faz, acaba interferindo no ser humano, né? Que é com o lance de capitalismo, o modo de viver, de pensar, a cultura do mais bonito, a indústria do belo, né? De como comer errado, né? Com todos esses dilemas. Aí, para não ficar falando muito do filme e não dar spoiler, se baseia em volta desse lance, né? Eles descobrem que a mãe deles... não sei se é um spoiler se eu falar que não, acontece. Não, isso é sinopse. Porque é sinopse, isso aí já deixa bem claro. É, pode falar. Isso é eles descobrem que a mãe dele acaba morrendo, né? E eles têm que voltar para a cidade para ir no enterro, né? E tem o dilema lá com o avô deles, que é o pai da mulher, que era contra a educação que eles davam para os filhos desse jeito, né? Aí começa a acontecer as coisas quando eles voltam para a sociedade, que eles deparam da vida que eles tinham na floresta. Só que, assim, eles não eram selvagens indígenas. Os caras liam filosofia pra caralho. Muito livro. Só que tinha mais só o mundo da teoria e não tinha a prática. Aí o filme fala meio desse contraposto da teoria versus prática, assim, né? Que meio que a gente... É maravilhoso... isso que ele criou de criar os filhos fora da civilização e tudo, acaba que não tem como se livrar da civilização mesmo. Uhum. Eu acho que até o tema do filme é um pouco isso, que é as escolhas que os pais fazem para criar os filhos, assim, né? E o Viggo Mortensen acaba escolhendo um caminho que é totalmente oposto daquilo que a sociedade prega como certo. Ele resolve ele mesmo educar os filhos, ele mesmo criar os filhos, ele mesmo ensinar os filhos para um mundo que não é só aquele mundo da sociedade, das grandes cidades. E ele acaba educando eles na vida selvagem mesmo, assim, na floresta e tal. Mas isso... que eles têm até um exercício, tem um treinamento rígido de exercício, né? Isso. Escalada. Ele acaba, e isso não abandona a parte também acadêmica, vamos dizer, a educação formal, né? Porque ele acaba ensinando também os filhos alfabetiza eles, ensina, e até ele tá preparando o filho mais velho pro vestibular, a mãe tava preparando o filho mais velho pro vestibular, né? Tá. E até, só dar uma a menininha mais nova, porra, ela dá uma aula de política lá, na hora que tem um impasse. Ah, tem a cena. Na que casa, Na casa quando eles vão ficar na cunhada, casa da irmã, da cunhada. Da irmã, da mulher lá. Ela começa a questionar ele sobre a educação. O que você tá fazendo com seus filhos? Isso, você não tá pondo ele na escola, não sei o quê. Aí ele chama a mais nova, né? E a chama mais nova, mais velho deles. Que é a filha da cunhada. Se no terceiro ano do ensino médio, aí, a menina... Aí pergunta o que é Constituição, né? Direitos, qual que é o primeiro artigo? Direitos e deveres. Aí a menina dá uma aula, a menininha arrebenta com o rapaz. Até é centrado um pouco nisso, que por causa das circunstâncias eles são obrigados a voltar para a sociedade, assim, justamente para recuperar a mãe, né? Mas aí a pergunta que fica no ar, que eu adoro esse filme, em oposição a outro filme que é aclamado e eu não gosto, que é o Na Natureza Selvagem, não gosto daquele filme, de outra hora eu falo porquê, não gosto. Fantástico, eu gosto. Mas ela fala Capitão Fantástico. Eu gosto. Capitão Fantástico eu adoro. Agora, na Natureza Selvagem, eu acho uma porcaria. Então, no Capitão Fantástico aí, vocês, doido, mesmo o Virgo lá criando, educando seus filhos do modo que foi, e depois o impacto que tem quando eles vêm para a sociedade, né? Como a sociedade é, vocês acham que as crianças não estavam preparadas, cara? Não, estavam muito preparadas, né? Acho que tá bem claro. É isso que eu achei bacana também, que ele passou. É porque tem um lance que acontece com a menina, né? Acho que por isso que dá uma chocada. Tipo, dá uma desestabilizada, porque até tem esse lance do Capitão Fantástico, né? Pareceu que eles eram crianças fantásticas. É lógico. Mas tudo pode acontecer. Mas há o contraponto também do outro menino, o menino mais novo. Porque, né, o ser humano é um animal político. Isso aí não tem como. O ser humano, infelizmente, não tem como viver daquela forma lá. Isso aí não tem como. Pode ser uma família, mas vai ser só aquela família, mas não vai ter como procriar e continuar. Só ele. Vai ser só eles e acabou. Aí tem um menino que meio que se rebela, né? Um menino que vai pra... que quer morar com o avô e tal. Aí mostra esse balanço. Quer jogar o videogame, né? Que é uma coisa natural. É uma coisa natural. O ser humano vive pela sua sociabilidade. E ele soube captar esse nuance muito bonito, cara, de que, ó, nós conseguimos sim inserir meus filhos na sociedade, mesmo tendo um modo de vida que a gente tinha, porém, há o dilema, a sociedade é maior do que o indivíduo, esse que eu acho que é o grande dilema, cara. Foda essa pergunta. Ela é mais forte que o indivíduo, cara. O Aristóteles vai dizer, a sociedade é mais forte que o indivíduo, porque o ser humano é um animal político. Não tem como. É um animal social. Político. Então, o ser humano dá pela plenitude, pela política. Vivendo em política. Vivendo em sociedade. E é uma crítica à sociedade do espetáculo? Ao mesmo tempo mostra que não há como o homem não viver em sociedade, não tem. E eu vejo muito, o filme dá muita crítica à educação, né? De modo geral, das famílias. Sim. Até eu tô lendo aqui Matt Ross, que é o diretor do filme, né? Ele tem até traços aos biográficos, que parece que ele vivia, acho que ele vivia em tipo, comunidade alternativa, assim, sabe? Nossa, eu não sabia, não. Eu tô vendo aqui agora. E eu acho que acaba impondo isso também, porque atualmente tem uma... Uma vibe? Uma vibe, uma onda. De viver em comunidade alternativa. Naturalista. Isso. Viver, mas não vai passar de duas gerações. Mas você vê como uma coisa ruim? Escolha. Não, não vejo como coisa... Não tem como valorar isso, não, cara. Não, é uma escolha. Valorar entre bom ou ruim, não. É a escolha. Eu acho que até é justamente isso que o filme traz, essa escolha dos pais em criar os filhos. Eles têm o direito de escolher como que ele quer criar o filho dele. Isso é meio anarquia, Delcio. Não sei, cara. Pode ser, mas não sei, cara. É a escolha. Eu acho bacana do filme, mostra que é a escolha. Você vai querer viver... Você vai querer ter bisnetos, cara? Se quiser ter bisnetos, vive em sociedade. Se não quiser ter bisnetos, aí você e consegue até ter... Pelo que acontece, assim, né, lá do acidente, o pai, ele começa a repensar essas escolhas, né? Começa. Ué, você vê que um simbolismo... Ele fazendo a barba, cara. Ele fazendo a barba ali, ele tá... Nossa, verdade. Agora eu tô inserido na sociedade, fiz a barba. Voltei, metáfora, né? Tipo... Uma metáfora. Metáfora. Ele foi um filme lucrativo também. Ele custou 5 milhões e arrecadou 21 milhões. Então, caramba! Foi lucrativo, cara. O roteiro. Também... Esse ator eu lembro, eu não conheço muito ele. Viggo Mortensen? Ele não é tão conhecido. É o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, rapaz. Ah, é? Ele tá diferente. Eu quero o Senhor dos Anéis, velho. E uma coisa que eu acho muito bonita do filme também, que é no final, é a menina lá, a filha dele, cantando Sweet Child O' Mine. Lindo, lindo. É lindo, né, mano? A cerimônia lá, né? A cerimônia da cremação da mãe, né? Muito bonito, muito bonito. Essa parte do filme é muito bonito mesmo. Então, eu tô vendo aqui, parece que tem alguma coisa a ver com a filosofia do Chomsky também, cara. Eles comemoram o dia do Então, mas aí que. Não, o Delcinho que é filósofo, você sabe, Delcinho, dizer? O que tem a ver o Chomsky? Sobre o Chomsky? É. Ah, o Chomsky trata tal. O Chomsky é um crítico ferrenho da sociedade americana, né, cara? Uhum. Do modo. O American Way of Life, vamos dizer assim. Sim. Esse estilo de vida americano, ele é um crítico ferrenho. E ele não se enquadra em nenhuma escola filosófica, vamos dizer assim, né? Ele é mais um filósofo político. Sim. E ele prega isso, as escolhas mesmo, e é quase um anarquismo, cara, igual o Marcelo perguntou. Dá pra nomear ele como anarquista, assim, pelo modo como ele pensa e onde ele tá localizado. Então ele vê meio que o anarquismo é não ter Estado mesmo. Ele prega o mínimo de interferência do Estado possível. E eles comemoram, em vez de comemorar o Natal, eles comemoram o aniversário do Chomsky, cara. Chomsky não andei, né? É, Chomsky. E ele tá vivo, cara. O Chomsky tá vivo, tem entrevistas dele no YouTube. E você tem um vídeo que eu postei esses dias aí, depois vocês podem olhar lá. Ele falando sobre o anarquismo. É muito bacana ele falando. Ele é um cara que é, como é que eu posso falar? A didática dele é fácil, não é aquele filósofo chato que você não consegue entender nada, porra nenhuma. Não, ele é simples, bem simples. Ele usa exemplos simples, coisas do dia a dia. Ele mostra como que, né, essa sociedade do espetáculo, como. Não se livrar. Então agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, pô, na banca aí, ó. É. Porque, ó, você vê que no final eles não continuam no modo deles de viver e acaba retornando para a sociedade. Será que talvez por isso que a cultura indígena, assim, os modos mais primitivos estão acabando? Eu acho que não, porque eles foram dizimados, cara. É diferente, não foi escolha, né, cara? É, muito diferente. Né? Mas claro, tem diferença porque os povos indígenas e outras culturas foram dizimadas. Eles não escolheram aquilo. Só o contato com o branco já trouxe doença, trouxe um carregado de problema. Eles não escolheram, ó, eu vou escolher agora. Não, com certeza, mas o cara também meio que não escolheu, velho. Quem? Não teve escolha. Não, ele escolheu porque a família também. Porque ele foi criado. Ele escolheu, os filhos escolheram algumas. Então, o cara teve que ceder. Teve que escolher. O cara não teve escolha. É, foi um meio ponto, né, que ele cedeu de um lado. Mas ele escolheu Eu também acho. Porque ele foi educado dentro daquela sociedade, na sociedade ocidental. Então, ele escolheu, na verdade, quando que ele negou a sociedade, né? Eu acho que não tem a ver, é claro, nisso aí que você falou. Os índios, os negros foram obrigados. Os índios não escolheram. Não tiveram nenhum pingo de escolha. Tem um pouco a ver no sentido assim... Do capitalismo não deixar margem para quem não vive de acordo com as regras dele. Isso, tem a ver, exatamente. Sim. É, essa foi o que eu queria entrar. Não tinha outra margem, por quê? Na hora que a menina machuca. Eu acho que o momento crucial que ele volta, na hora que a menina machuca, vai pro hospital e tudo, ele vê, pô, para os meus filhos viverem, sei lá, terem filhos, terem netos, ter uma vida maior... Mas então, até. E ela até sobrevive pelo modo que ela foi criada. O cara fala: sua filha tem resistência de um atleta. Atleta de, sei lá, de grande. Então foi o que a gente disse antes. Foi o que a gente falou antes aí. Eles foram preparados para viver na sociedade? Foram. Isso foi dois. Tanto fisicamente quanto psicologicamente e politicamente. Culturalmente, muito bem educados. Então eles foram de volta inseridos. Eu acho que foi uma transição doida. Eles foram inseridos de volta na sociedade tal como ela é e mais preparados do que as pessoas que vivem na sociedade. Isso que eu achei muito legal no filme. Muito legal. Descontato, né? Verdade. É. Eles não tinham contato com a sociedade, mas era a preparação. Preparação. Eles sabem viver souberam viver melhor, sabem, né, viver o dia a dia melhor que o povo que tá aqui nessa sociedade, porque a gente só tá na sociedade, no espetáculo, né, que quem tá no olho do furacão não enxerga as coisas, eles estão fora do furacão, então legal essa analogia. Acho que é meio, mais ou menos isso. Ah, legal, cara, eu acho que aqui já deu, porque a gente tá com o programa meio extenso aqui também. Porra, amanhã tem que dar aula também. Já deu 2 horas, né? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Foi bacana. Consideração final, uma coisa assim? Amem a vida! O amor é o... é a cura pra tudo, qualquer coisa. Valeu demais, foi bacana. Muito bom mesmo. Esse nosso reencontro aí. E falar sobre o que a gente gosta. Até a próxima aí. Boa noite pra todos. E se... é isso aí. Sua vez, Marcelo. E o Marcelo saiu. Não, tá aí. Ele tá aqui, mas não tá falando. Marcelo. Acho que Marcelo. Ele cansou. Acho Marcelo... Eu acho que ele foi na mata, cara. Devia tentar viver igual os caras. É, então. Já tá aplicando. Ah, beleza. Ó, então valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, é isso aí. Um abraço. Até o próximo programa. Um abraço.